deserto segue carregado nos dois sentidos. 23 de maio, parada! Corredor norte-sul completamente congestionado. O motorista que passa pela saída do rodoanel encontra dificuldade. 97, estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. Estádio 97, estádio 97, estádio. Tá no ar, estádio 97, aqui na Energia 97, oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. E Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar mais um Estádio 97, boa noite. Boa tarde ainda, né? Boa tarde. Boa tarde. E horário de verão, pra dar boa noite, tem que esperar lá depois das 7 ainda. Fica, a penumbra. Fica estranho, né? 17:32. Que horas que acaba esse troço aí? Olha a hora, RG número 2. Fevereiro, sabe? RG, todos te esperam em Barcelona, hein? O horário de verão é fantástico. É bom? Mas por que não fica o ano todo, então, já tão bom? Eu devia ficar, pô. É. Porque o verão não é no ano todo. Até os esquemas lá de economia de energia, que o governo sabe o que é. Mas o horário de verão não começa no verão. Só a Vera Verão que está no Big Brother. Achei em Portugal, o horário de verão não começa. Ah, começa um pouco antes o horário de verão. Mas então não ia verão. Começa um pouco antes. Assim em Portugal isso vira manjeta. Mas não é verão. Não é verão. Tá certo. Ô, seu Bento, e aí, seu Bento? Opa, tranquilo, né? Tô tranquilo aí. Boa tarde pra todo Boa mundo. Boa tarde. Boa tarde, seu Bento. Sexta-feira, hein, seu Bento? Boa tarde. Sexta-feira não tá muito frio hoje. Quer dizer, não tá muito calor. É uma temperatura, se acaso, dos 26. Qual é a recomendação hoje, gente? Recomendação hoje é você chegar no ouvido dela e perguntar. Entonces, se puede? Ah, RG, velho! Mas tudo bem. Tá amena a temperatura, mas faltou uma chuvinha. Faltou. Vai chegar. Ontem, acho que foi o dia mais legal. Choveu também. E vai chover mais. Pergunta pra quem mora em Santos, eles querem chuva. É, tá zoado. Nossa. Mas uma chuva assim, não precisa ser tempestade pra não derrubar a árvore, não alagar e não matar pessoas em quiosque. Tem ventania. Né? Impressionante a força das águas, a chuva, a tragédia, e a gente mostrando ao vivo. Aquela chuvinha constante, não é isso? Você gosta. É verdade, seu Sombra. Eu vou dizer o seguinte, a chuva constante, alagamento, tragédia. Eu gosto do seguinte, seu Sombra, quando eu tô lá na bandeira, eu saio com aquele guarda-chuva, lembra? Você foi pra chuva. O guarda-chuva, sai de guarda-chuva, tá lá o capitão, o comandante Hamilton. Não, o Hamilton não tá mais lá. Oh, mas na boa, RG. Quando a mulher vai dar aquela previsão do tempo no Jornal Nacional, por exemplo, véspera de feriado, aí chega lá, vem aquela música do tempo, lá e vem aquela musiquinha, a mulher chega e amanhã a previsão é de chuva. Ela tá por dentro assim, tipo, porra, bem feito campado de FTP, não deve não? É ou não é? Ah, sente um gostinho. E possivelmente ela vai trabalhar na escala. Desculpa te fazer uma pergunta, você também tem tentações sexuais com a moça do tempo? Não. Nenhuma te agrada? Tem umas bonitas, vai. Não, agrada, mas... Lembra? O Portuga tinha com o Feliz, lembra? Ah, o Piririm Coronel, sempre tive, eu gostava dele. Amigo do Domênico. Portuga e o Domênico. O Domênico fala mal aqui do Feliz, o Domênico ele levanta, se intima, ajeita o óculos. Mas que coisa, na época era um tanto... Eram os homens, né? É bem popularesco mesmo o noticiário, né? Mas você vê hoje... Como era bem feitinho o negócio? Era. Mas na época era aqui agora, lembra? Não. Tinha aquele Luiz Lopes Correia falar. E essa você não vai gostar, Pet. Aqui agora, momentos aqui agora. Aquele velhinho de gravata borboleta. Exato. Como era bem feitinho o negócio, cara. É. Que legal. Era tudo bacana, bem. Né? Feliz morava na Parada Inglesa. Feliz era da Parada Inglesa. Subiu, também. Feliz? Não, sumiu. Subiu, né? Foi morar no céu. Foi. Vamos começar. Aí. Hoje vamos começar lá embaixo. Ixi, então é quem? Baixada Santista. Geograficamente falando, é isso, né? Com aniversário de São Vicente. Não, porque não tem nenhum campeonato. É, mas é que. Você entendeu? Partindo da onde partiu, você precisa tomar cuidado. Aniversário, né? De São Vicente. É porque sem dinheiro, aquela coisa toda. Não. Mas enfim, na verdade, seu Bento, eu mesmo morto, opa, concordo, opa, que esse cara é um saco de maldade. Falamos ontem, ó. Ah, Dan Top, ó. Ah, chegou da teta de negro. Esse aí é o Pop Mel. Ah, é o outro. É, teta de negro. Fala, seu Bento. O Peixe que agora tá atrás de um goleiro, né? O Aranha já é Elvis, né? Já foi o Aranha como diria, né? Jogou a teia aí, ó. É verdade. Na verdade, pensaram ele, né? O senhor acha que caiu a procura sobre Aranha ou os clubes estão ainda o querendo? Não, eu achei proposta, esperando resolver dia 30. Lá não quero mais. E outra coisa. Então tá, Vanderlei é o nome da vez, goleiro Vanderlei. Do Curitiba. Voltou a falar nele. E aí o Santos agora também tá dando um jeito nos jogadores, né? Por exemplo, o Patito Rodrigues. Fazer o que com o Patito Rodrigues? Tá lá, ainda ninguém quer até, ó. Quer vender e emprestar. Ninguém quer, né, cara? Ninguém quer, gente. E o Santos tá se livrando. É, com essas dispensas aí, tá economizando um bom dinheiro. Mas o Patito é um que tá lá, né? Então, tá... E aí os jogos treinos, amistosos. Pois é, o Santos. Cadê o Santos? Não fez? O Santos não tem feito isso, né? Mas vai ter. Deve tá. Sábado joga contra o Cotia. Agora antes. Corre Cotia? É, e segunda-feira joga contra o RBR. É, antes de começar o campeonato, deve fazer dois joguinhos aí pra ver se a galera tá em cima. Certo. E é isso aí, a expectativa, né? E testar aí o ataque aí, né? Giovanni, Ricardo Oliveira e Thiago Ribeiro, né? É, o Heleno treinou também no time, mas ficou na reserva. É, se der liga, vamos ver, né? O Heleno vai estar na reserva. Tá certo, vamos aí. Tá certo. Continuando. Tá certo. Grande abraço ao Enders, que é grande amigo. Continuando com as manchetes. No oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, seu Bento. Vamos ao Tricolor. Tricolor. Tricolor, acento no R. Tricolor. Hoje em São Paulo e Vasco, hein? Daqui a pouco. Ó, que torneio de Manaus. Sexta-feira à noite... Né? Que tem bolhufas. É um joguinho bom. É. Não é, não? É. Sabe de Manaus, 10 horas. Na Argentina, a rodada. É às 10 o jogo? 22 aqui, lá 20. Na Argentina, os caras começam assim: são dois jogos na rodada na sexta, começa 7h30, depois tem o das 10. Aí depois sábado, vai diluindo a rodada. Na Inglaterra tem rodada segunda. Então, segunda. Tem que é mais legal. Na Argentina também tem um jogo segunda. Não segunda é mais legal, você não tem nada pra fazer. Ah, mas se é a Globo que vai fazer rodada na segunda, o mundo cai de pau. Ah, o Domênio vai querer ver o Tela Quente, ele gosta do filme. Vai atrapalhar o BBB. Mas é legal. Hoje poderá ter em campo alguns jogadores contratados. Dois. É, vão levar quatro. É. Né? Por exemplo, o Bruno e o Carlinhos. Tem o Thiago Mendes. O atacante Cafu. É, mas quem vai jogar é o Bruno e o Carlinhos só. Bruno e Carlinhos. Vai sair titular, né? Titular. É, o Carlinhos não tem outro lá, né, também? Tem. Em quem tese seria? Tem. Tem, mas não é. Não o cabe. Reinaldo, né? Tá lá, é o Reinaldo. Mas o Reinaldo já era reserva. E lógico, Reinaldo. O Carlinhos, ele poderia talvez ficar no banco se o Álvaro Pereira tivesse ficado. E logicamente, nada seria anormal se o Álvaro Pereira fosse escalado como titular. Mas como o Álvaro Pereira foi embora, natural que o Carlinhos... Como boa contratação que foi, seja logo escalado. Diferente de Thiago Mendes e Cafu, que são promessas apenas, né? Tem que chegar e conquistar o espaço. Sim. E é lógico, bota a pressão em quem tá jogando, né? Bota a pressão e fala assim, porque se não jogar legal, se não for bem durante a temporada, aí o professor fala, vou dar chance pros meninos aí, né? Exatamente. É assim que funciona. Deixa eu falar um negócio pra vocês também. Ontem tava vendo. Tá bom? O Muricy melhor, meu. Tô um pouco melhor, mas fiquei pior quando tava lá no hospital. Tá tudo ok. Vi aquele jogo da copinha lá, não tem ninguém pra aproveitar. O Ben já que é um cara que sabe ver exame. Você foi ver lá o exame do professor Muricy pra saber se tá tudo bem, meu Ben? Não fui. Como não? Agora mesmo. Mas o encarregado. Você que é um expert em colonoscopia. Você que é um expert em exames, exploratórios. O Benjamin é oncologista. Né? Não. Vamos falar de coisa mais. Oncologista é quem cuida de câncer. Beija. Você não confundiu, você quis falar urologista. Exatamente. Não. Nossa, é outra coisa, verdade. Que foi mal. Sou perto, hein? Mas é, nosso, nosso médico autodidata aqui chama-se Dr. Sombra. Não, é. Você sabe que não, eu pedi. Não. Era uma surpresa, mas agora eu falo. Eu pedi para alguns amigos meus um jaleco do Einstein, escrito Dr. Sombra. Você vem fazer o programa toda sexta-feira. Eu inclusive, peço pro meu irmão, ele trabalha lá, ele então, traz um pra mim. Eu pedi pra fazer um, então pede. Não, mas tá escrito Doutor Sombra. É que ele vai querer confirmar isso no ar, Benja, mas uma vez ele foi numa consulta médica, o médico prescreveu algumas coisas pra ele, mas ele falou, doutor, o que eu sinto é isso, isso e isso, eu acho que esse remédio, são mais eficazes. O médico olhou pra ele e falou, acho que você tem razão. Rasgou a receita e fez o que ele falou. Ele deu aula pro médico? Ele deu aula pro médico, velho? Você sabe que às vezes é de madrugada? Realmente, fala com o seu médico. É muito madrugada, às vezes me dá alguma dor, eu não quero ligar pra algum médico, o WhatsApp me sombra. Não, mas porra, ele fala pro médico, olhando no olho assim, eu acho que esses remédios vão ser mais eficazes. Malandro, o médico rasgou a receita e falou, você tem razão. Você viu o carro novo dele? Viu? Não, ainda não, não desceu na garagem. Porque o Sombra não gosta de carro grande, né? Agora comprou um grande branco. Não. Ele tá comprando agora uma sirene em cima. É mesmo? Não, não, é tipo ambulância. Eu não sei. Eu gosto de carro branco, não gosto. Eu não aposto que muitos... Não gosto. Viu, mano? Não gosto. Estoque de muitos hospitais por aí, Santa Casa, blá, blá, blá, essa altura do campeonato, não tem o mesmo abastecimento que tem... Aliás, o reservatório do nosso amigo. Se ele administrasse Santa Casa, do talvez não estaria. Não ia ter esse desfalque de o Chuchu também, igualzinho o Sombra. Porque adoro uma farmácia. Ó, eu acho que é até complicado a gente ficar expondo a vida do internet. Não, mas do é bom, porque ele gosta. Ele gosta. O negócio é o seguinte, outro dia, lembra aquela época que era obrigatório ter aquele kit de primeiro socorro? Sim. Pararam Sombra ele e pediram um enfermeiro esse kit. Do lado. RG, ele abriu o porta-mala, tinha um eletro, tá certo? Tinha um eletro ali. Um enfermeiro. Ele abriu o porta-luva, tinha um desfibrilador que ligava naquele negócio de carregar telefone. No cinzeiro, mano. Olha, as redes de drogarias que quiserem nos patrocinar, estamos abertos aí. Ah, beleza. Programa bom, tem que ter merchan. Estamos aqui para dar as melhores dicas, as melhores ofertas. Inclusive, o melhor garoto propaganda para isso, você. Olha, eu sou explorador de drogarias. Inclusive, tem gente que fala, pô, no Brasil não tem o Walgreens. Tem, só que tá na casa do Sombra e não é aberto ao público. O que tem de farmacêutico. Opa, você devia criar um game. A gente diz o nome do remédio, o Sombra diz. Pra que serve? Porra, ouvindo! Mas você sabe que tem um ditado. O Sombra cuida de você, seria uma promoção. Mas sabe que, não vou falar. Não, olha lá, fala. Não. Pra quem você precisa dar uns toques, viu? É porque eu apresento teu time, hein? É verdade. Mas tomou hoje uma esfregada do Paulo Nobre. Que foi bonito. Não, vou te falar, se fosse um clássico, Palmeiras hoje 5. São Paulo 0. É verdade. O Aidar conseguiu que o torcedor de São Paulo ficasse do lado do Paulo Nobre. É, exatamente. Vem cá, o que o cara tem a ver com o patrocínio do Palmeiras? Ainda vai dizer, não, fechou por menos. Pode falar, se o Paulo Nobre tivesse fechado de graça, também não é da conta do cara. Pra que falar? Aí quem tem telhado de vídeo, você viu o Paulo Nobre? Eu pô, vi. Sensacional. Ele falou, primeiro que quem li, cuida... Né? Não primeiro vi, que vi. Eu sou aqui quem cuida das contratações do negócio sou eu e aqui não tem intermediário também. É verdade. Aí eu direto. Já foi a primeira. Deu uma cutucada na namorada. E por aí foi. Quer um outro trecho? Mandou ele cuidar dos escândalos. Ele falou o seguinte, ó, talvez fosse mais adequado ele cuidar da sua administração conflituosa e cheia de escândalos. É verdade. Então, mereceu. Até porque estávamos falando de São Paulo. Ficou assim... Falando de São Paulo, falamos já do futebol no campo, né? Hoje, pô, tem estreia do São Paulo em 2015, no profissional. Bacana, legal. Pô, tô com ansiedade de ver o time jogar, os laterais. De repente, depois entrar os reforços. Bacana. Tudo bem, beleza. Agora eu vou dizer uma coisa. E tem muito torcedor fanático que às vezes que acha que quando a gente critica algo do Juvenal é porque é a favor do Aidar, e quando critica algo do Aidar é a favor do Juvenal. O que é uma grande imbecilidade, né? Mas tem às vezes meia dúzia aí que é incrível, né? Pessoas de grupos políticos. Até porque a gente torce pro São Paulo, a gente não torce pra dirigente. Exatamente. Então, é o seguinte, vou falar. O Aidar, que vem com às vezes, fala assim, olha, gestão, vem pregar, gestão profissional... Contrata auditoria, contrata consultoria. Perfeito, legal. Vai exigir metas. Nossa. Sensacional. Sensacional, legal, tudo bem. Mas, pô, quem é o Aidar? É esse que vem exigir uma gestão profissional? Ou é esse o Aidar que faz contrato com a ex-namorada para poder... trazer contrato. Tudo bem que agora foi desfeito o contrato, mas tava feito o contrato. É. Tava feito. E o conselho depois ficou sabendo lá. Ou é o Aidar que, porra... Perdeu... Da entrevista polêmica toda só hora. Só porque o outro clube fechou o contrato patrocínio, chega, e vai ficar falando, ah, mas o outro fechou por menos, por mais, pagando mais. Primeiro, denota uma inveja, dor de cotovelo, né? Incompetência. Não, e assim, e como disse o Paulo, pô, faz o seu, cuida do seu, cuide do seu, de trazer o seu patrocínio, de fazer o seu ser vencedor, não fica olhando dos outros, cara. Para com isso. Uma corrida, quando você olha muito pro lado ou pra trás, você perde. Para, tem que focar no isso. Teu, velho. Fica olhando pros outros. Pô, se o outro fechou, legal. Usa como parâmetro algo que foi fechado pra você tentar fazer melhor. E faça. E faça. Agora vem com esse negócio. Parece. Olha, sabe a coisa de torcedor passional, né? Que vai. Ponto do mimimi. É, não que pode. Que mimimi é esse? Há duas semanas a gente estava falando disso do São Paulo e eu comentei aqui, né? Eu falei que o São Paulo, que era aquele modelo, que era aquele exemplo, perdeu muito. Por quê? Porque parece que estava entrando numa de ficar se incomodando com o vizinho, né? Tudo que o vizinho faz, você tem que fazer de melhor, você tem que provar que... Você parar com essas coisas, cada um na sua. Ô, RG, eu acho até que se o vizinho faz, você tem que fazer melhor. Mas como fazer... motivação. Mas usando, né? Como motivação, e não e intramuros, e, você estudar e, situações. Melhor, né? E não desdenhar. Porque, não, é claro, você tem que entender o que o seu concorrente faz, muitas vezes, porque você tá no mercado, você tem que entender o que o concorrente faz para você usar a sua estratégia. E ultrapassá-lo, você entendeu? Então, como foi legal, agora, quando o São Paulo era exemplo de marketing, não precisa externar isso. E todo mundo começou também a trabalhar nisso para poder fazer um bom marketing. Pô, toda isso. Vez que vem pra mídia um blá blá blá, que um mimimi danado. Fofoquinha é duro, hein? Fica essa historinha, porque nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos fazer, gente? Não fala que vai fazer, faça. Disse que vai fazer a reforma do Morumbi. Não diz que vai fazer, faça. Não fica, sabe, você não fica parecendo político que fica vendendo ilusão pra torcida, né? Usei aí reforma de estádio como um exemplo. Sócio-torcedor. Porque vou fechar patrocínio disso. Porque vamos fazer aquilo. Sócio-torcedor que até hoje não foi feito nada, né? Tá bem atrasado. Não, algo feito foi. Algo feito foi, mas também não tô preocupado em ver o que foi feito, porque como a moça disse, se o senhor não ficar mais fácil, também durante tanto tempo não vai ser mais aceito, então também não vou nem ligar pra perguntar se você aceita ou não. É, então. Você entendeu? Não vou. Então, a questão é a seguinte, faz o seu, não fica falando, parabéns pro Paulo Nobre, parabéns, passou a régua ali, a régua. Perdeu a grande oportunidade de ficar quieto. E o Paulo Nobre, tão inexperiente dentro do negócio, ele falou como se deve falar um presidente do clube pra outro que fica de mimimi. Mas, ô Sombra, fora isso, muitas vezes a gente vem aqui discutir o interesse em comum dos clubes aí de buscar talvez aí uma remuneração melhor da TV. Todo mundo, mas pô, não sei o quê. Porque ninguém é forte sozinho. Você só consegue um objetivo quando você une forças e vai peitar quem de direito você tem que fazer. Claro. Tá certo? Ou seja, o Palmeiras e o São Paulo nessa rixa, isso não é bom pra ninguém. Não é bom pro Corinthians, não é bom pro São Paulo, não é bom pro Palmeiras, não é bom pro Santos, não é bom pro futebol paulista. Quando você... Uma coisa é você rivalizar dentro de campo, e assim eu acho que é bacana e tem que acontecer, porque quando você fala de times grandes aí existe a rivalidade. Mas outra coisa é você pular pro lado administrativo, RG, e os presidentes... Sabe, se comportarem como torcedores. É ridículo, é tosco. Como que São Paulo e Palmeiras podem sentar numa mesa hoje pra discutir talvez aí uma remuneração melhor perante a Globo? Tá brincando, não vai dar, não vai dar. Porque sobrar qualquer divergência que exista na conversa, justamente. Porque a culpa nesse caso não é do Paulo Nobre. O Paulo Nobre, desde o primeiro momento, desde do episódio do Kardec, ele vem se mantendo quieto. Ele nunca baixou o nível, como o Aydar fez. Isso é verdade. Então, querendo ou não, RG, como você vai na época força? Que o Nobre, na época, falou assim, que foi antiético, etc, etc e tal. Você entendeu? Aí também, ele não admitiu que foi ele não admitiu mal que ele perdeu a situação um jogador. Dele. Ele também, naquela hora, ele foi mal. Ele não admitiu que ele perdeu um jogador. Ele transferiu a responsabilidade. Numa disputa profissional do negócio. É que ele era tudo novo, Paulo Nobre, Sombra. Ele tava começando mas ali, ele não ficou quieto, sabe? Ele falou. E aí nunca baixou o nível da forma como o Aydar. Aí depois veio o Aydar, respondendo, aí começou aquele negócio. E, Benja, ratifica o que eu tô dizendo. O fato de eu estar fazendo críticas ao Aydar não significa que era a favor do Juvenal, não é isso. O Juvenal fez um monte de bobagem. Se pegar 30 mil gravações aí de tanta coisa que eu reclamava do Juvenal, quando ele vinha a público e falava um monte de bobagem, das contratações de jogadores, quando pôs o Adalberto Batista montando o time como diretor de futebol, fez um monte. E lógico, estão dizendo aí também que o Juvenal gastava muito mais do que podia, e óbvio, as contas mostram que gastava muito mais do que podia. Ou seja, o fato de criticar o Juvenal não significa ser a favor do Juvenal. O fato de criticar o Aydar não significa ser a favor do Juvenal. E vice-versa. A gente precisa ter gente capacitada, competente, com menos menos mimimi, que realmente faça gestão profissional com corte de despesas desnecessárias, tá certo? E que não seja uma grande nuvem de fumaça para outras coisas. Teve um evento aí recentemente, não sei onde foi, que o Aidar foi dar a mão pro Paulo Nobre e ficou com a mão no vento, no vácuo. Mas o Paulo Nobre já falou que enquanto foi na apresentação do Campeonato Paulista. Não tem chance, velho. Foi na apresentação do Campeonato Paulista. E é isso. O Paulo ficou no vácuo. E infelizmente, né, você esperava uma renovação de mentalidade com a entrada do Paulo Nobre, com a entrada do Aidar, e não mudou absolutamente nada. E o vice-presidente falou aqui, né? Entrou aqui no ar e até falou sobre isso. O que acontece é o seguinte, no São Paulo... Tem que acabar, tem que parar isso. Já pediram todo mundo que está em volta do Aidar, você pode ver que ele deu uma sumida um pouco na mídia. Pediram pra parar, porque os caras morrem de medo das entrevistas do Aidar. Cada entrevista do Aidar é uma polêmica nova. Só que tem cara, ele é incontrolável, você vê? Aí foi falar disso aí, já aproveitou pra falar e já tomou uma outra estregada. Esse aí, o Aidar, repito, no dia que ele veio aqui a primeira vez, hein, candidato, que eu falei pra ele, falei na frente dele que eu achava. Rapaz, o Aidar, que ele foi presidente de São Paulo na década de 80, meu, cadê aquele Aidar? Cadê? Aquele Aidar, eu era moleque, mas ele era tido como um cara de vanguarda, um cara diferenciado. Acho que era o presidente mais jovem. Um cara inteligente. Eu lembro dele. Um cara inteligente, um cara visionário no futebol. Lembro dele. Pô, rapaz, cadê o Aidar? Pô, eu vi aquele dia aqui que ele veio, que ele era candidato. É um perfil dele, é um jeito. E eu falei aqui no dia que ele veio, falei, ó, ele vai ser melhor que o Juvenal, hein? Em quesito entrevista, hein? Rapaz, olha isso. Cara, não tem uma entrevista do Aidar que passa em branco. Cada a entrevista é uma confusão. E parabéns ontem ao Corinthians, que eliminou o São Paulo. São Paulo que, infelizmente, não aproveitou as oportunidades. O Corinthians criou algumas oportunidades, foi feliz. Primeiro gol foi um grande gol, foi um golaço. Golaço. Né? Mas o fato de São Paulo ter sido eliminado ontem na Copinha não diminui a qualidade de alguns jogadores que estão ali, que eu acho que poderiam ser bem trabalhados. Como... mano! Sim. Podia fazer que nem no vôlei, né, cara? Pelo menos jogada de bola parada, falando assim, ó, traz o especialista na bola parada. Mano, isso o Richarlison foi jogar vôlei, né? Foi. Mas Richarlison agora é jogador de vôlei. Ele já tinha prometido. Ele tá jogando muito bem, viu? Ele já tinha prometido. Fala que ele tá jogando muito bem. No futebol de salão é assim. No futebol de salão você pode colocar o cara pra bater o pé. Pô, mas no futebol, se pudesse isso da bola parada, na hora do escanteio, fala, traz o João Paulo lá, o centroavante. Todo escanteio desse rapaz, o goleiro do time adversário entra em pânico. A bola vai no gol. E ele deu uma variação, ele bateu a bola no primeiro pau. Ele fez gol olímpico no último jogo. Você fala, será que foi por querer? Pô, toda a cobrança de escanteio desse rapaz. Mas foi porque o técnico, o Menta, falou pra ele: tenta o olímpico que você consegue. Tenta o olímpico que você consegue. Bom cobrador. Ele conseguiu. Esse menino João Paulo, dá pra aproveitar. Acho que o Luiz Araújo, por exemplo, um menino veloz, com habilidade. Me parece ser um menino também de futuro. Tem o volante lá, o Eblin também, e o lateral esquerdo. Mas aposto muito nesses dois aí, no centroavante. Eles são muito novinhos, né? Não sei, o Mano deve ter assistido o jogo, talvez ele também tenha alguma opinião. Você falando do São Paulo, você vê qualidade nesses jogadores? Eu vejo, Sombra, o time do São Paulo não é bobo, não. Eu achava até que era possivelmente favorito para ganhar essa Copa São Paulo, principalmente quando começou, o time do São Paulo nunca deu uma rateada. Atirou eu vejo sim, viu, mano? Não, mas teve um jogo aí que o São Paulo foi, inclusive, favorecido. Não, tudo bem, Motinha. Foi aquele jogo lá que foi a falta no goleiro e tudo mais. Mas o São Paulo não foi aquele time que rateou, Motinha. Pegou o Atlético Mineiro, que era um bom time. Eu vi jogos do Atlético Mineiro na Copa São Paulo e espancou o Atlético. E é um time muito novo, mano. É um de 18. Não, menor que o pessoal que tá jogando, tá o pessoal mais velho, né? Mas é que tá, Motinha. Quando você vai disputar a Copa São Paulo, tudo bem. Ser campeão da competição, acho que é legal também. Você valoriza a estrutura do clube, etc. Mas o ideal, o principal, é você conseguir formar alguns jogadores que possam vestir a camisa do time principal e jogar bem ali. E o São Paulo, eu acho que tem essa molecada assim. Esse João Paulo, Sombra, no futebol profissional, dificilmente você vai ver um jogador com a qualidade desse moleque pra bater na bola. Não é? O moleque, ele quase marcou 3, 4 gols olímpicos do Corinthians, velho. Nossa, teve um que passou em cima da... Não, mas bate muito bem. Pega bem na bola. Eu acho que, inclusive, o próprio Muricy... É que é complicado você pegar um moleque desse daí, levar pro profissional e falar, ensina a bater na bola, certo? Mas, querendo ou não, Sombra, eu acho que serviria até como um tapa de luva de pelica na cara dos atletas, que muitas vezes são profissionais há muito tempo e não sabem chutar uma bola. O corno joga 10 anos no profissional, Sombra, ele bate o escanteio à média altura. Aliás, fala, menino, vem cá, você tá subindo agora, você é da categoria de base, jogou a Copa São Paulo, explica aqui pro fulano de tal como é que ele tem que pegar na bola pra bater o escanteio assim como você bate. É questão até de humildade, velho. É verdade. Ô, Sombra, eu tava ouvindo o rádio quando eu saí daqui ontem. Eu não lembro qual foi a estação, mas o Luiz Fabiano teria ligado pra esse moleque pra parabenizar pela Copa São Paulo que ele tava fazendo. Isso é legal, velho. Humildade do atleta. Não, isso é estímulo pro garoto também. Não, é outra bom jogador. Outra coisa, bom, mano, você bom. Falou da bola parada. Eu acredito que a bola parada, assim, no cara que sabe bater na bola, metade é dom, metade é treinamento. O cara tem que treinar a repetição, ficar, aprender a bater na bola. Mas poxa. O Corinthians acabou sendo mais feliz nas conclusões e aí teve o jogo pra ele. Meu, e teve briga, você acredita? Ninguém sabia, né? Os caras conseguem. Os caras ninguém conseguem. Sabia disso. Não, mas a briga foi da torcida do São Paulo com a polícia. Foi na hora de ir embora já. Não sei porquê. Desde 92, assim. Quando eu vi que deu briga, eu falei, não acredito, velho. Pô, não acredito. E o cabeça de Giló lá, o cabeça de vento do jogador do Corinthians, ainda anda, vai lá e faz sinal. É, meu. E falou que não se arrependeu. Falou que vai fazer de novo. Faz de novo. Olha, isso é uma irresponsabilidade. Engraçado que não foi punido na hora no campo, né? É que ali, Motinha, foi no calor do jogo. Eu também acho que o menino foi infeliz aí no terceiro gol. Foi um gol ali que praticamente fechou o caixão ali da partida. Acho que ele deveria ser repreendido, sim. Eu acho que a diretoria do Corinthians deveria fazer ele pedir desculpas, tá certo? Publicamente, porque mesmo até após a partida ele falou, não, faria de novo, tudo mais. Não acho que é pra matar o moleque também. Não acho que é pra matar, porque tem gente que tá execrando, não, porque não sei o quê. Tinha que ser punido em campo, mano. Mas eu acho, Motinha, essa atitude é lamentável, porque ó, o menino tá subindo agora, tá certo? Porque tratam como meninos, mas muitos desses aí já tem salário de gente grande. Então acho que a responsabilidade tem que ser proporcional. Não quer ganhar como gente grande? Não quer ser tratado como gente grande? Então merece agir como gente grande também. Com relação a essa atitude, eu acho que é ridículo, meu. Porque, mas o exemplo vem de cima, né, mano? Com relação aí ao que aconteceu... Não, mas esquece o Christian agora. A questão é o menino. Eu acho que o negócio é o seguinte, Mota. O moleque tá visando já uma carreira de jogador. Ele precisa de mais nada. Ele precisa respeitar o oponente, porque amanhã pode ser que ele jogue no lado oposto. Sem contar que... Tá todo mundo dando esse jogo como um jogo aí extremamente perigoso, por tudo que já criou-se em cima dos clássicos, principalmente nessa Copa São Paulo, que não tem um policiamento tão grande como tem num dia de jogo aí de Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, enfim, um outro campeonato mais importante. Eu achei então, perigoso. por tudo que já aconteceu, acho que esse menino deveria colocar a mão na consciência e falar, o jogo tá 2-0, marquei o terceiro gol, foi o gol de fechar a tampa. Não precisa. Pra que você vai lá desrespeitar um torcedor? Porque se fosse contra... Aí tem um monte de corintiano. Os caras começam a querer... mas pô, menino, o cara representou, o cara isso e aquilo. Se fosse contra você, nossa, você gostaria de ver um atleta, tá certo? Mostrando o dedo do meio pra você que tá, às vezes, com o teu familiar do teu lado? Então, velho, antes de pensar aí... mas quando é nóis, pode. Não é assim, gente, não é assim. Não tem pode ir pra lá, não pode ir pra cá. É óbvio. O jogador, gente, primeiro, pra que ele se arrependa, tá certo? Ele precisa do apoio da torcida. E eu acho que a torcida tem que falar sim, que ele errou e que ele deveria pedir desculpa. Mas isso nunca vai acontecer. Mas é que tá, Mota. A gente que tá na mídia, a gente tem que falar, velho. A gente tem que falar, mas não dá pra passar a mão na cabeça, porque amanhã... Mas você não viu nenhum discurso por parte da diretoria do Corinthians, do pessoal do staff do Corinthians? Eu não sei se internamente já puxaram a orelha dele. Mas o negócio é o seguinte, numa dessa, ele, vamos supor, já tem um cartão, o árbitro viu o lance... Devia ter dado um cartão pra ele. Dá um outro cartão pra ele e ele tá fora da final. Ele poderia ficar, o outro igual, ficou, igual não, o Matheus, né? O Matheus Cassini, ele deu um carrinho no jogador de São Paulo, numa bola que tava no ataque do Corinthians, tá certo? Tava na linha lateral, ele não tinha necessidade nenhuma de fazer a falta que ele fez. Tudo bem, ia falar, mas foi na vontade, ele não teve maldade, mas de maneira irresponsável ele tá fora da final, tá certo? Não tô criticando o moleque, porque esse moleque é bom de bola, tá certo? Esse Matheus Cassini é bom de bola, esse Marcial, camisa 8 também do Corinthians, aí é um moleque que é diferenciado. Ele, se tiver chance do time de cima, principalmente no Campeonato Paulista, eu acho que o Tite tem que colocar essa molecada pra jogar sim. Mas sabe, o moleque foi dar um carrinho ali, Mota. O moleque tem que ter a responsabilidade de falar, porra, bobeira o próximo ali, né? Jogo é a final. É bobeira. Eu não preciso dar esse carrinho aqui. Tanto é que ele e o jogador de São Paulo, os dois se cuspindo durante o jogo. O tempo inteiro. Coisa ridícula, é uma pilha, gente. Coisa ridícula. É uma pilha desnecessária, mano. Agora, o lance do dedo, eu acho que não vai ser o primeiro, não foi o primeiro, acho que não vai ser o último. Quando um jogador de São Paulo fizer um gol contra o Corinthians também numa outra situação... Vai querer ficar de bem com a gente. Mas o exemplo, desculpa, mas o exemplo vem de cima, sim. Nós porque temos o Christian fez. Sim, e quando o Christian voltou, fez de novo. Então, não, Mota, mas naquela foto antiga, calma. Essa foto aí, essa foto já era antiga. Não é que ele voltou e fez essa foto. Tanto é que ele tá com o dentinho naquela oportunidade. Ele falou, eu fiz, não é uma montagem, é um gesto que ele havia feito, sim. Ele falou, foi quando ele foi visitar o Dentinho na Ucrânia, mas não é que ele fez agora, é 2 semanas antes dele se apresentar. O que tá errado também, não justifica. Mas ele não disse que faria de novo? Falou que faria de novo. Falou. Então, mas é uma grande bobagem também. Porque tem um monte de corintiano que às vezes aí começa a me criticar, mano, você tá pegando no pé, o cara é do Corinthians, sei o quê. Mas amanhã, velho, é um rival que faz contra você, você vai dar piti. Agora, então o que você não quer pra você, você não tem que querer pros outros. E vai também fazer, o que eu falei aqui, não é o próximo jogo, São Paulo fizer gol, vai fazer também. O grande erro nisso tudo é o seguinte. É molecada, o jogo acabou, ele fez isso na emoção. Aí no dia seguinte tem a repercussão de tudo isso. Tem a televisão, são os programas esportivos, blá blá blá blá blá blá. Ninguém chamou atenção. Ninguém falou nada. E ele tá lá assistindo esses programas. E isso passa pelo técnico, isso passa pela direção do clube. Hã? Falamos sim. Muitos programas abertos, Tô dizendo, as TVs, cada um é cada então, um. As TVs abertas, Benjamin, elas repercutiram o ato, o gesto dele. Mas você achar aí entrevista, alguém criticando, alguém falando que isso estava errado. O jogador de São Paulo cuspiu no programa de vocês, esses moleque aí, esses moleques, todos esses moleques aí, eles vêm em cima e fazem igual. Exato. E todos eles aí marcaram 2 gols na carreira. É fogo. Ele já tem assessor de imprensa, empresário. É todo um kit jogador, o cara já é jogador. É. Entendeu? Um cuspiu, o outro cuspiu na cara, o outro mostra o dedo. Isso tem que passar. É a federação que marca jogo. Não tem um negócio certo. E a chance de um jovem com um ato cretino desse dar certo na vida é mínima. Então agora ele fica mostrando o dedo, ou o outro que fica cuspindo. Mas não esqueça, a chance de você dar certo na vida é mínima. Isso é uma questão estatística. A chance de você amanhã ficar milionário e poder dar um dedo pra todo mundo como se você não precisasse de ninguém, sua chance é mínima, amigão. E olha é um tapa pra cara da sociedade, velho. E olha a desorganização, hein? Até antes do jogo não podia usar o Pacaembu, porque não podia usar o Pacaembu, porque o Pacaembu era só pra final, blá blá blá. Pô, agora já estão querendo fazer o jogo, cogitando de fazer o jogo no estádio pediu. Do Corinthians. Corinthians pediu antes. Aniversário da cidade de São Paulo, no final é sempre no Pacaembu. Sim, mas já se cogita. Tinha pedido até antes da semifinal, quer dizer, mas não tem nem que pedir. Amanhã vocês verão aqueles problemas que faz tempo que a gente não vê, principalmente o jogo do Corinthians, a venda de ingresso. Não, inclusive já começou hoje, Benja, aí eu vou falar aqui, porque ó. O Corinthians, há muitos anos, isso aí tem que falar. O Corinthians é um time que revolucionou na venda de ingresso. Sim, não, mas é passar informação pro torcedor tem aqui. Tem o Lúcio Blanco e tal. E faz tempo que não tem venda física, né? É. Haverá, inclusive já tá acontecendo aqui, Benja. A Federação Paulista, ela abriu a venda aí dos ingressos pra final da Copa São Paulo. Às 15h30, tá certo? É você que tá se programando pra poder assistir esse jogo. Se eu fosse você, eu já iria ainda hoje tentar comprar o seu ingresso. Montou uma barraquinha lá. Não, sabe por quê, RG? Já tá rolando a venda. Até inclusive aqui, ô Sombra, o estádio do Pacaembu, que é um dos pontos de venda. É. Aliás, é o único ponto de venda até agora, junto com o Anacleto Campanella. O estádio do Pacaembu começou a venda às 15h30 e vai até às 8h, tá certo? E no Anacleto Campanella também, começou às 15h30 e vai até às 8h. E o horário continua sendo de manhã, o jogo? Isso, o jogo é às 11h, Portugal, mas amanhã tem alguns outros pontos de venda aí, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tem o Pacaembu, que eu já falei, tem o ginásio de Ibirapuera, tem o Anacleto Campanella. Canindé sempre vendia, né, quando funcionava, né? Tem o Parque São Jorge, acho que esse aqui é o do estádio do Nacional. Não, é o estádio do Juventus esse daqui. Tem o Canindé também, que é um ponto de venda, enfim. Então, amigão, você que quiser comparecer ao Pacaembu, o Pacaembu terá disponível o tobogã, que custa R$10, tá certo? As cadeiras numeradas ali custam R$30 e aquela arquibancada principal ali no setor verde e amarelo custa R$20. Só pra terminar aqui, o cara mandou um negócio pra mim aqui, ele tem certa razão, mas deixa eu me explicar. Ele fala aqui, Benja, o João Carlos Langua Júnior, Benja. Só eu acho absurdo jogadores não poderem fazer provocações, brincadeiras, bababá. Ele fala, tinha Renato Gaúcho, Edilson, Vampeta e bibibi. Fala pra você, eu particularmente adoro as brincadeiras, adoro a tiração do sarro, adoro a zoeira. Eu não gosto do politicamente correto. É uma diferença entre o politicamente correto e a falta de educação e outras coisas. Eu acho mó barato tirar um sarro. Eu adoro, eu sou contra acabar a brincadeira no futebol. Só que não precisa mandar tomar no né? Aquilo lá é ofensivo, sabe? É diferente. É só isso que eu acho. Pô, brinca, faz dancinha, faz o diabo que ele quiser, põe máscara. O Paulo Nunes botou máscara, o Edilson, enfim. acho legal pra caramba. Dá dedinho e mandar a torcida adversária calar a boca. Eu acho que se você. O futebol já anda chato. Se tirar todas as brincadeiras, vai ficar mais chato ainda. Não, mas tem que ter uma diferença aí. Entre o que é brincadeira e o que é ofensa. Eu não acho que precisa. Lógico. Sabe, eu não acho que precisa mandar de graça, entendeu? Lógico. Fazer um sinal. Mas independente disso. Vai na entrevista. O ouvinte não entendeu isso? Vai na entrevista, tira um sarro. Ó, ganhamos de novo. CPF na nota. Isso é brincadeira. Não, mas ó, pra fechar o assunto aí da Copa São Paulo aí, o Gabriel Vasconcelos aí, que acabou fazendo esse gesto aí. Mas fora isso, ele é um bom jogador, sim. Ele já tem alguns gols aí na competição. O Matheus Cassini também, que acabou tomando amarelo no jogo final, é bom jogador. E esse Marcial também é um moleque diferenciado. Mas com relação ainda ao Corinthians, Benjamin, o Corinthians, ele teve hoje ainda o treino aí, que inclusive o Edu Dracena chegou tarde, Sombra, porque ele tava lá em Santos e a Anchieta tava fechado. É, a Anchieta tava fechado. Ele não tinha sem parar, né? Acabou tomando uma carcada do Tite. Mas perdoa-se, né? Não, lógico. E outra, tá chegando agora. Ele não, né? Sabe o caminho direito. Não tem problema. É difícil. Mas amanhã o Corinthians também pega o Corinthians casual, tá certo? Que não é Corinthians, é Corinthians. Tá certo? Eu vou comentar o jogo, casual. Falar a verdade, vai ser emocionante pra caramba. Eu acho que é muito legal essa atitude aí da diretoria do Corinthians aí de trazer o Corinthians casual pra cá, que é o time que deu origem ao maior time do planeta, que é o Sport Clube do Corinthians. É isso mesmo. Com 12? Não, é o maior. Então, é o time que joga com 12. Às vezes, olha, às vezes joga. E os bandeiras. É. Olha, e o Tite. Pera aí, antes de falar do Tite, que passou batido. Não pode passar batido, porque essas coisas aí que eu passo pérolas do estádio 97. Né? O quê? Porque às vezes nós aqui, a gente tá vendo outras coisas, passa umas coisas batidas. Mas o ouvinte, o nosso ouvinte do estádio 97, ele é ouvinte detalhista. É, muito detalhista. Ele se preocupa com o que as pessoas falam. E há frases dignas de entrar para os anais, literalmente, do Sky 97. Como assim? Olha aqui, é sensacional. Muito obrigado aqui ao Bruno Skywalker. Ô, Benja, o Mota diz que o time da Copa São Paulo é muito novo. Ele queria o quê? Jogador de 30 anos? Então, porque, Mota, a copinha, você sabe que tem um limite de idade. Mas então, posso falar? Tem que pegar o replay, Obá. Pode, você foi citado. Obá, já tem que entrar na. Eu sei que tem uma dificuldade de compreensão das pessoas, né? Eu falei que o time do São Paulo é muito novinho pra essa Copa Júnior, que é de 20 anos a média. E o time do São Paulo, a média é de 18. Ele é muito burro. Mas da próxima vez, ele presta atenção. Entendeu? Inclusive, o time que deveria estar disputando, por exemplo, era o Bosquilha que devia estar disputando essa copinha. Agora você corrigiu, né? Mas não pegou. Não deu, mas é que é burrice. Mas é fazer o quê? Você sabe, Bar, eu fui num torneio. E pior é o idiota que replica isso. Oba. Né? Deu, ô, né? Sombra. Como é que é o nome do indivíduo aí? Bruno Skywalker. Então, aí é o Skywalker. Nossa, Jornada nas Estrelas. É burro, né? Tem que nada. Skywalker é Guerra nas Estrelas, não é Jornada nas Estrelas. Guerra e Jornada. Guerra e Jornada é a mesma coisa. Tudo a mesma merda. Jornada é o Bernardinho lá. Jornada nas Estrelas. É o saque do Bernardo lá. O Moto conhece o Jorrada nas Estrelas. É Guerra nas Estrelas. O Sombra, eu fui ver semana passada, coincidência esse assunto. Fui ver um jogo do Corinthians, o Masters, né? Sim. Como é velho aqui, só tem velho no time. Nossa, agora eu vou ficar, meu Deus do céu. Olha o Mota. Participação do Mota. Mota Skywalker. Skywalker. Esse é o quê? Hã? Guerra nas Estrelas. Não, Jornada nas Estrelas. Capitão Kirk. Ah, é. Ontem eu fui na. Sabe ontem eu fui? Essa é a Jornada. Hoje de manhã eu fui na escola do Jimmy, o som. Caramba, meu irmão, só tinha criança. Né? Só tinha criança. Nossa, ai, ai, ai, ai. É legal pra caramba, nossa. É. Bora, né? Tem frase do ano, aqui. Esse time do São Paulo da Copinha é muito novo. Mas é. Mota aprendendo esse. Jornada nas Estrelas. Guerra! Não, Guerra nas Estrelas. Isso é legal. Guerra é melhor série de. Qual o melhor? Vai, baixo, que melhor. Guerra nas Estrelas. Eu acho isso um saco. A Guerra nas Estrelas, você acha chato? Não. Chato? Não é da minha época, eu acho chato. O Jornada nas Estrelas era legal. Mas Guerra nas Estrelas é chato? Quem que era o cara que você mais gostava? O Capitão Kirk, o McCoy, o Spock. Como que chamava? A comandante lá. Oh, Deus do céu. A russa? Não, a era negra. É, como ela chamava? Forcinha, meu. Qual era o nome dela, Obama? Cara, alta e forte. O médico era o McCoy. Era o magro. É. Rebeca Guzmão, alta e forte. Ela era alta. Capitão Kirk. Tinha o Sulu. O Sulu japonês. É. Vamos ver aqui, Jornada nas Estrelas, por favor. Fala atenção. Do Zulu do samba aí, gente boa. Zulu. Deixa eu ver quem tá aí. Zulu? Vamos abrir. Deixa eu ver aqui. Puta, mano, tristeza. Ainda bem que tem o Google. Cadê o elenco? Né? Cadê o elenco? Fica lembrando, fica demorando duas horas, o dia inteiro pra lembrar. O time do São Paulo é com a pena muito novo. Olha, aproveita essa base aí, já fala logo agora do Santos. Ah, do só Palmeiras. Só falta o Palmeiras. Palmeiras, é. Palmeiras que vai ter o clássico no final de semana com R. Ah, olha aqui. Uhura. Uhura. Uhura. Uhura. RB Brasil. Uhura, velho. Uhura. Fala rápido, três integrantes do Submarino Civil: Capitão Crane. Kowalski. Chip Morton. Kowalski. Almirante Nelson. Chef Shark. Olha, quatro já, hein? É? E ele não falou o Kowalski. E não falei o Kowalski. Qual que era o nome do robozinho do... R2-D2. E outro é o C3PO. C3PO. Muito qual bem. Qual era o nome dos caras do Terra dos Gigantes? Ah, esse eu não gostava, então não... Tudo do tempo. Qual é o nome dos dois? Também não curtia e não lembro o nome. Tony Garrido. Tony Garrido. Ah, quer dizer que você pode ouvir tudo isso na Energia na Veia. Que beleza. É, logo depois isso na Energia Ribeiro. Na Veia. 7 da manhã, edição especial sábado, 5 da tarde. Programa bom! Sabe qual é o problema desses seriados velhos? É. São muito velhos. São muito velhos. É moda. Querido, o sopado da copinha é muito novo, velho. Tem que botar os caras de 30, 38. Nós estamos consternados. Porque ontem nem o menino Jesus salvou o Palmeiras. Não deu, não deu. Foi lamentável. O menino Jesus fez o seu nem gol. Nem menino Jesus. Vamos aproveitá-lo. Tem que aproveitar mesmo isso aí. E hoje, esse ano, eu vou extravasar. Não vou mais guardar. Porque passei mal no Botafogo por causa disso. É, não pode. Tem que ó, sortar. Robinho hoje foi aproveitado. Ó, foi apresentado em Itu. Apresentado hoje. Aquele que eu falei que vinha pro Palmeiras. Exatamente. Robinho, que eu falei no meu programa, falar a verdade, né? Veio. Diga-se, bom pra caramba, bom. Jogador. Veio aí, tendo clássico no final de semana, clássico não, amistoso com o RB Brasil, né? É isso aí do Palmeiras. Tá vindo. Ah, o Kelvin, o menino que Kelvin. Veio, tá com o joelho inchado. É, vai fazer um exame aí. Fazer uns exames. Fazer uns exames, mas. Acho Kevin. Que não é caso de cirurgia, né? Você acha que com um pouquinho de gelo? É um gelo, reza, uma massagem do Mota. Arnica. Não contratou mais ninguém. Arnica. Aquele bálsamo de viário, bálsamo Bengay, né? É. Não contratou mais Arnica. Arnica pra tudo. Bengue. Não contratou mais ninguém? Por enquanto, não. Seu Bento, pergunta que não quer calar. Esse time tá pronto a ser campeão de tudo esse ano? Campeão de tudo, não, RG. Mas... Eu acho que o Palmeiras volta a brigar por títulos que há tempos que não, não Bento, liga. Eu vou dizer o seguinte: primeiras posições, algumas finais. O Palmeiras já é o melhor time sem. Luta pela sexta posição. Para mim, eu. Portugal. Não chega na Libertadores esse ano. Ainda não. Pro próximo ano vai bem. Então, pra esse não. Deixa eu te falar, seu Bento. O Palmeiras. Vou falar, vocês podem me cobrar. Quero ver, produção. O Palmeiras é o melhor. Do vento, marca do aí. Tempo o Palmeiras aí. É o melhor time sem bola da temporada. Quanto não há jogo, ele é o melhor de todos. Porque tá os caras comemoram. Reafirmo pro Ortizão: Palmeiras vai ficar longe do rebaixamento. Hã? Não vai brigar no rebaixamento. Tá. Mas também brigar pra Libertadores não vai. É de décimo a sexto. Lugar certo. Ali, pode ficar até um pouco mais pra baixo. Beleza. Mas pra Libertadores esse ano não vai. Pode ganhar a Copa do Brasil. Mas aí. Mais alguma coisa, tá seu mudando. Bento? Acabou. Chega. Já mudou, não vai ganhar nada. Não falou nada. Não. Sombra vai ser justo comigo, não, você falou ganhar nada. Já mudou. Copa do Brasil poderia ser, porque eu chamo de Copa. Eu falei sim. Então, mas Copa do Brasil é um título importante. Mas eu falei na oportunidade, eu falei isso. O Portuga falou em relação ao Campeonato Brasileiro. Já falado em relação com a Copa. Ele falou assim: Copa do Brasil, Copa do Brasil. Ele falou assim: qualquer porcaria pode ganhar. Mas peraí. Pô, e ganhou o Palmeiras. Quando caiu, ganhou. Mas é verdade. Mas peraí. O Santo André ganhou. Mas peraí. O Palmeiras que ganhou. E o Palmeiras que caiu, ganhou. O Palmeiras que caiu, não, mas ganhou. Não, desenha porque eu sou incapacitado pra entender essas coisas. Sou muito limitado. Não vai. Se ganhar a Copa do Brasil, ele não vai disputar a Libertadores? Não, o que ele disse. Não, mas aí. Ele tá da Libertadores do Brasileirão, RG. Pelo se ganhar a Copa do Brasil, não precisa chegar no Brasil. Ele disse que, na visão do Portuga, não chega na Libertadores. Para com essa porra. O Palmeiras vai ganhar alguma coisa ou não vai ganhar nada? É isso que eu quero saber. Ele falou nada. nada. Vou te falar, no campeonato brasileiro. Vocês estão pegando no pé. Não, é, a posição do goleiro. Vai ganhar alguma coisa, algum título. Posso falar? Então, então espera. Ele criou a lei. Então espera eu falar. Vocês estão. Posso falar? Vamos lá. Vai ganhar ou não vai? No campeonato brasileiro, a posição é de sexto até décimo, décimo segundo. Copa do Brasil? Pode ser que possa. Pode não, pode não. Vai ou não? Então vamos lá, não vai. Não vai. E paulista? Também não vai. Então tá bom. Então vai. Mas eu entendi o que você falou. Não vai ganhar nada. Eles estão dando uma de louco, sabe? Estão dando uma de cora, estão dando uma de cora. É verdade. Olha aí, ó. Tá passando, anota aí, ó. Tá passando o avião do estádio 97. Que dica, primeira vez que passa hoje o avião. Que moleza, tô dando muita dica. Passou o avião do estádio 97. Estádio 97, que tem oferecimento da Bozano. Mano. É, Sombra. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? Para você fazer aquele topetão bonito para ir trabalhar, para ir para balada, para ir para academia, onde for, tá bom? E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance para o seu dia a dia. Vai chegar agora, vai dar aquela levantada na camisa, não vai estar aquela pizza nojenta no braço. Vai estar sequinho, sequinho, sequinho, tá bom? E a nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, Benjamin! Oh. Jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí, mano. Ô, RG. Sim. Aqui, ô, RG. Sim. A Lígia Salles falou, pô, fui ao velório hoje, pasmem, só tinha mortos. Só mortos. O Mota, gente. O Mota é o Aidar do estádio 97. Cada dia é uma polêmica nova. Pô, agora eu sei que você quer ser adjunto lá. Tinha tudo a ver, velho. Ah, mas ele queria ser adjunto do Juvenal. Não, ele quer ser adjunto. Serve qualquer gestão? Qualquer gestão. Qualquer gestão. Essa... Qualquer indigestão serve. É, essa ele queria da... o Juvenal porque tinha o Mansur que era gordinho. Ele gosta de gordinho. Essa dali já lembra da minha sogra, né? Voltou do cemitério e falou, ah, todo mundo em casa, todo mundo quietinho, bonzinho. Vamos ao telefone, 3, 2. Essa menina também o Mota que falou, pô, caiu um helicóptero lá no cemitério em Portugal e já acharam 4 mil corpos. Vamos ao telefone. 3, 2. Mas tem um dia que vocês foram zoar o Mota, no dia que teve um acidente aéreo aí que ele tava lá, e ele falou ao vivo aqui no programa, ó, com um avião, pá, os caras deram risada aqui. É, mas a história é do lobo, ele me ligou, olha lá, tô me afogando. O dia que o lobo era de verdade, ele nem acreditou. Teve isso também, ele é o menino do lobo. Aí, Mota, tá vendo? Estádio 97 trazendo o primeiro ouvinte da tarde e noite no oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução, ligue 3003-7888 ou acesse BV Financeira. com.br. com a BV você sempre pode mais. Atende aí, mano. Ó, Asdrubal. Vamos lá, vamos lá. Ai, que alô? Chito, alô? Alô? Alô, quem fala? Edgar. Edgar do quê? Edgar Maurício Quintana Soares. Ó, oh, quantos nomes, hein? E quantos anos é o Edgar? 29. Aí, RG, 29. RG, hoje, comendador procurando lá o meu gasto. Não tá encontrando. Comendador tá numa gelada do cara. Mas, ô, mano. Sim. Isso, eu sempre fico nessa dúvida, velho. Quando eu vou em restaurante japonês. Você gosta de comer japonês? Não. Não. Mas eu vou acompanhar. Vai visitar, Aí eu pergunto, eu vejo a comida e falo, é de garfo ou é de pauzinho que come, entendeu? Meu Deus, aí Edgar, Edgar foi bom, RG. Foi sensacional, RG. Para, brincadeira. Sensacional. É nóis, mano. Together. É nóis. E o Edgar, qual o bairro? Eu tô aqui agora na Via do Estado, no Cambucê. Ô, oh, Cambucê é nóis. Agora é Heitor Peixoto. Cambucê é uma fruta, hein? Cambucê. Cambucê. Eu moro na Satemelha, já vi Satemelha. Ô, mas tua ligação tá ruim. Tá ruim, hein, velho? Cambucê é um bairro que tem muitas avenidas largas. Que susto, né? E tem lojas ali na Lins de Vasconcelos aí. Né, Mota? E é cheia de curva, Lins, né, também. Impressionante, cara. Tem curva pra caralho. Você sabe, RG, hoje eu fui numa creche, RG, só tinha criança. Na creche? Opa. É, você mesmo? Tá pegando muito no pé do Mota, ele vai ficar nervoso, hein? É. Já já ele sai do programa. Não fica nervoso. Eu acho que ele vai ficar. Já já ele sai do programa. Ah, mas onde ele foi? Motinha, ele tá aqui ainda. Cadê? Ô, Edgar, você trabalha com o quê? Eu sou projetista. Projetista. Segundo moto, é o cara que projeta. Deixa eu te falar, eu também sou projetista. Eu tô tentando levar. Tô tentando levar o Montilho, né? Acabou não dando certo. É verdade. Quando você tá, ô, mano, o Flamengo vai ganhar alguma coisa esse ano, senhor? Ano passado você falou que ia cair, que tal. Olha, velho, eu acho que o Flamengo esse ano vem forte, sim, cara. No Rio de Janeiro é o único time que presta lá. Mas é verdade, velho. É ou não é? É, não tem o Fluminense, ele perdeu o patrocinador, tá certo? Tá perdendo o Conca. Já perdeu, né, aliás. É, tá perdendo o Fred, pode ser que o Fred saia também. Então vai sobrar quem no Fluminense? O Walter gordinho daquele jeito? Não dá, né, men? Você podia me explicar isso? O Vasco, velho, tá subindo agora da Série B. O Botafogo, coitado. Você podia me explicar isso? O Fluminense deve 2 anos de salário pro cara. Pro Fred? É, aí sim. Hoje o Bahia oferece uma proposta pra renovar por mais 3 e o cara aceita. Não, e ele vive em conflito Brasil, com todos, velho, lá dentro, né? Eu queria entender... Ele vive em conflito com a torcida organizada, com todo mundo. Eu devo ser um puto idiota, ele deve ser um gênio. Deve ser o que eu não consigo entender. Prometendo. Você me deve... Então, mas aí talvez tenham feito com ele o que fizeram lá, ou o que fazem lá no Rio, né? Você pega o jogador, Romário, né? Pega aquela porrada de moleque e fala, ó, tem esse aqui que pode render tanto, entendeu? E daqui pra frente a gente acerta uma outra situação. E hoje eu li na Folha que os 2 anos de salário do Conca não são 48 milhões, não. São 56. Porra? 56 milhões de reais, 2 anos de contrato do Conca. Ô, Santos, pô, até que você não tava devendo mais, tá vendo? Aí a gente pensa que, pô, Santos, não é, velho, ô, louco, olha os caras, se 2 já é tudo isso, você imagina o resto. O Edgar, você é projetista. Você entendeu o salário. Então, mas se o Fluminense tá devendo pra 2 tudo isso... Não, não. O Conca vai ganhar na China. Vai ganhar na China. Entendi que o Fluminense tava devendo também pro Conca. O Conca... Ah, sim, mas é 2 pilas, não é? Sim, mas não é em cima. 2 pilas são 48. A Folha de São Paulo hoje deve ser 56 milhões. Deve ter mais uma bonificaçãozinha aí. Deve ter mais alguma coisa. Em cima de... Pra mim, por favor, te dar uma bonificação. Sabe o que eu falo? Em cima de artilharia, sei lá. Não, vai que te atrapalha, imagina. Não, bom, os 48 tá legal. Deve ter conquista de título, deve ter artilharia, deve ter um monte de tem coisa, bônus, né? Dinheiro. Passe, assistência. Ô, mano, e o ouvinte, qual é o projeto seu que você mais se orgulha de ter feito, velho? Grande projeto, né? Edgar? Oi? Qual o seu projeto que você mais se orgulha de ter feito? Ah, vocês não vão conhecer. A gente projeta aqui filtros de mangas. Como? Filtros de mangas. Filtros de mangas? Desenha pra nós. Filtro de manga de camisa. Venha pra cá comprar camiseta. Venha pra cá agora. Meu Deus. Cadê o Tobias pra explicar isso? Desenha pra nós. Desculpa, aí. Desculpa, cara. O que é um filtro de manga? Ah, um filtro de manga... Sabe aquela chaminé que solta aquele... Todo aquele gás, aquele vapor, né, pela chaminé, né? Sim. A gente pega aquele gás, a gente filtra ele e limpa o ar pra ser expelido ao ambiente, né? Ah, entendi. Oh, louco. Então é um grande filtro, na verdade, que você projetou, né? E manga é porque fica na chaminé, lá no fim da chaminé? Não, tem um equipamento retangular, né? Cúbico, vai. Aí dentro dele a gente coloca as mangas. Que o gás tem que passar por dentro dele. Aí a partícula fica retida na manga, que é um pano mesmo. É um pano. Ah, entendi. Caraca, velho. Beleza. Você legal, tem cada velho. Coisa que você jamais imaginou jamais. Que alguém estivesse pensando, fazer. Elaborando. Eu jamais pensei que antes de ir pra Barcelona, eu iria saber o que era uma porra do filtro de manga. Velho. É que vocês não ouviram como que minha esposa explica isso daí. Ah, porque ela tem uma mais didática. Ela é especialista, né? Nossa, muito, viu? Ó, ela fala assim: imagina um coador de café gigante. Mas simples. Simples. Ela é mais prática, né? Foi simples. Sucinta. Sim, com certeza. Não boa, deixa de legal. Ser um filtro. É um filtro de pano. E o seu time tá precisando passar por algum filtro ou tá legal? Não sei ainda, viu? Desconhecido. É, porque não teve jogo. Como assim não temos jogo? Não, porra. Ou não sei então, ainda. Pelo jeito, vai dar certo. Tem tudo pra dar certo. Pela resposta, é verdão? Sim, lógico. Ah. Oh, esse mês só dá Palmeiras, hein? Quantos torcedores do Palmeiras entraram? O Palmeiras, 17? Já, o Palmeiras já é o melhor time da temporada sem bola. A torcida tá mais empolgada, tem esperanças, diz que o Neto tá arrumando com a cabeça. Não, mas tem outros times também que sem jogo também. O Mano diz que o Corinthians acertou com o Edu Daracena, que vai passar 12 Caldas. Sem jogo também não vai. O cara já tá chegando atrasado, então, nem vai participar do jogo. Na minha opinião, essa parte de final de dezembro, começo de janeiro, esses dois meses são um martírio, porque não tem jogo. Então, a gente comemora a contratação de patrocinador, contratação de jogador, tá na dele o torcedor. Tá bem mais empolgado. Mas deixa ele falar o que ele acha. Você concorda, Edgar? Você concorda com isso que o Portuga tá falando? Ah, em parte. Eu acho que a Copa do Brasil ainda tá... tá aqui, né? Tá, não é tão antigo ainda. O campeonato de 2002. Foi legal, foi no mesmo ano também do Corinthians lá, que ganhou a... Perdeu a virgindade, né? Virgindade quem perdeu foi você, o Mané. O rapaz é um projetil. Agrediu. E digo mais. Segue o jogo. Sem falatório. Foi pro Japão e passou vergonha. Ô, Sombra, você sabe que é ir pro Japão e passar vergonha? Não. Jamais. Imagina, não tem, isso não passa pela minha cabeça. Também não sei. Então, que é isso? Fala, velho. Mas, mano, fala o seguinte, cara. Deve ser triste. A gente ganhou a melhor Libertadores. São Paulo pode ter três ou quatro, não sei. Santos também. Já perdeu a conta. Agora a gente perdeu. A gente ganhou o melhor, que é eliminando o Corinthians. É a mesma coisa, levou a mulher pro motel, mas broxou. Adiantou o quê, mané? Foram passar vergonha no Japão. Foram passar vergonha no Japão. Você devia ter vergonha de lembrar desse fato. Mas, ô Edgar. Oi. Esse elenco aí, esse time aí que o Palmeiras tá montando. Você acredita no comandante, velho? Oswaldo de Oliveira vai ser o cara? Eu acho que é a peça que pode quebrar tudo, viu? É. Como projetista seria a peça-chave. Porque você montar um negócio, você pode ter todas as peças. Lógico, algumas das peças o pessoal ainda não sabe como vai rodar. Algumas têm uma certeza maior, que é o caso de Zé Roberto, apesar, lógico, não ter mais não ser mais um garotão, não poder jogar mais os juniores, como diz o Mota. Mas alguns jogadores, você já teve alguma experiência de ver no mercado. Outros são muito jovens, não sabem ainda o que pode acontecer, atuavam em times menores. O Dudu é aposta, Sombra. O Dudu que foi um cara mais badalado, vamos falar a verdade aqui, gente. Dudu é uma aposta. Na pode verdade, dar fora o Zé Roberto... Ninguém tem esse cheque assinado. Tudo é aposta. Fora o Zé Roberto, por isso que eu acho que não vai ganhar nada. Aposta, tá entendendo? Eu acho assim, acho que você precisa ver... Porque jogador certeza no mercado... Tá difícil de contratar. Então fica uma interrogação. Se der liga esse time, se ganhar alguma coisa, aí vai caber o rótulo de bom e barato? RG, você lembra, você é um cara porque que... Porque até agora ninguém... barato. Você acompanha... Não, mas não foi barato. O Dudu vai custar 20 milhões. Você acompanha futebol... Com exceção do... Você é um cara que acompanha futebol carioca. Não vai custar barato. Você é um cara experiente, acompanha futebol carioca. Uma vez, a gente fala aqui pros mais jovens que não acompanhavam, o Flamengo contratou Romário Sávio de Mundo. Não deu certo. O maior time do mundo. Os caras fizeram até mosquinha. O maior time do mundo. Romário, serve de mundo. O que aconteceu? Quase caiu. Virou uma porcaria, não deu liga. Não, aconteceu lógico. Coisa. O Santos então, também montou. As coisas não são bem assim. Tentou, né? O Santos também tentou. Tava por isso que eu não acredito. Tava com o Edmundo. Carlos Germano, contrataram. O Santos levou. Viola, lembra? O Santos levou todos. Todos. Mas, o Edgar, que você tem razão. O Oswaldo. Ele vai ter uma participação fundamental, porque ele é o cara que vai ter que pegar aí as peças e tentar montar o negócio... Achar o lugar certo. Achar o lugar das peças. Fazer da liga. Fazer a máquina funcionar direitinho. Administrar 40 jogadores. É. Não basta. Eu vejo que ele já está começando errado, colocando o Zé Roberto no lateral. Pô, ele não percebe, ele não vê que quanto mais velha a pessoa, menos corre, mais facilidade de se machucar, tudo isso. Porque... Como é que a gente perde ele no Paulista? Entendeu? Que não vale muita coisa. A gente perde ele pro próximo Copa do Brasil, pro brasileiro. Eu vou te falar, esse negócio que o Paulista não vale nada, o Palmeiras ganhar o Paulista esse ano vale pra caramba. Primeiro que eu acho que vale pra todo mundo. O campeonato é ruim, é uma coisa. Você entra pra ganhar, Eu também não tenho esse papinho de que não vale nada. E pro Palmeiras ganhar um Paulista esse ano, pô, cara, você tá louco. Mas é que de todos os títulos que são disputados, é o que tem menor apelo. Mas eu vou dizer um negócio pra você. Aí eu tenho que parar. Qual tem mais apelo de todos? O menor apelo de todos? É o Paulista. Eu vou pedir humildemente permissão ao Mano. Sim, pode fazer analogia. O cara que inventou as analogias do futebol. Não foi não. Amigo, pra quem tá com fome. Mas o Mota outro dia fez uma analogia também. Não, ele faz todo dia. Ah, é? Mas não foi legal? Mas é paixão, isso. Só pode, mano. Vou te falar. Ele gosta de você, Vou te falar. Se o Palmeiras ganhar um título paulista, meu Deus do céu. Gostando? Tá. Pô, é festa pra caramba. Já, meu, tira um peso das costas. Ah, eu discordo também que não vale nada. O Campeonato Brasileiro, eu acho que o Palmeiras, se ganhar o paulista, entra com uma pegada totalmente diferente. Se tentou desmerecer, se tenta acabar, se tenta para mais, pô, vale. Mas se você ganha, vale. Só não vale pra quem perde. Que vale. Agora, você prefere ser campeão paulista ou brasileiro? Eu ser campeão de tudo. Sombra, campeão do que você entrar pra disputar. Não, se, no eu final... fiz uma pergunta. É, no final do ano. Você não sabe qual é o mais legal? Não, o mais legal é aquele que você ganhou. Se você chegar então, no final... Se é pra ganhar um dos dois, qual você prefere ganhar? Se tiver em aberto, eu quero ser campeão brasileiro. Eu não concordo com a pergunta. Você não concorda? Entendeu? Não, porque eu sinto. Veja. Agora, se você não ganhou nada e no final do ano você fechou com o Paulista, ótimo, fui campeão. Se fosse dois campeonatos que você tem que priorizar um, porque não dá, aí tudo bem. Pô, o Paulista é agora, dá pra ganhar os dois, dá pra ganhar três. Não tô dizendo. Gente, a pergunta não foi se você vai ser capaz de ganhar os títulos. Eu falei assim. Tem que escolher um. Se você. Ó. Pergunta pra você, você prefere ser campeão de qual título no ano? Do brasileiro ou do paulista? É, brasileiro. Tudo bem. É óbvio, né? É óbvio, você vai pro... Qual que vale mais? Qual que é o mais que prestígio. Dá mais repercussão? Mas é isso que a gente tava falando. Então, mas, o que eu tô dizendo, a contrapartida disso é a seguinte, se eu não conseguir o brasileiro... Tem razão, Portugal. Se eu não conseguir o brasileiro... Tem razão. Se eu não conseguir o brasileiro, o paulista é legal. Eu acho que esses caras, sabe o que eles jogam? Agora eu vou... Já que falam tão mal de mim, eu vou soltar os cachorros. Só percebeu isso agora? Sabe o que eles fazem? Ah, pronto. Eu acho que eles jogam muito videogame. Que eles pegam um jogadorzinho lá, montam... É, o RG joga videogame. É, ele joga videogame. Ah, eu vou trazer esse vai dar certo. O Dudu, se ele entrar aqui, a maioria não vai saber quem ele é. Você tá falando isso? Que eu? Não você. Todo mundo que diz que contratou esse... Foi indireta. Todo mundo fala, nossa, o Palmeiras é o grande favorito. Então o Mano fala isso também. O Mano fala. O Mano, meu amigo, fala que eu discordo do Mano. O Mano fala, o Palmeiras é o grande favorito. Gente, como é com um time que nunca ninguém trocou um passo, nunca chuparam uma laranja no vestiário junto... Tá certo? Foi a ponto de ganhar um título. Mas os caras chupam laranja. Lógico que chupa. Jogador chupa. Chupa. Nunca chupou laranja com ninguém. Agora deixa eu perguntar mais. Mas eu jogar junto agora e vai ganhar? Não é assim. E chupa muito. Para com essa conversa. Chupa muita laranja. Agora deixa eu perguntar um negócio. Por que chupa laranja? Já não tem suco pronto em caixinha pra pôr pra eles? Não, mas agora talvez tenha suco de bom gourmet. A fruta é melhor. A fruta é... É mais rica em proteínas, vitaminas. Vitaminas, certo? Tudo que tiver de carne. Esse é o mote, hein? Ai, meu Deus. Eu falo que eu sou perseguido proteína aqui. Em fruta? Tem um pedaço de carne dentro da laranja. É uma soja. Tudo que tiver ina, a fruta... Tudo que tiver ina é interessante. Cuidado aí. Agora, gente, o time nunca jogou junto na vida. Claro, o torcedor tem que ficar empolgado. Que tá contratando. Mesmo que dê sorte ou não, mas em 3 meses, 4 meses que é o período do Campeonato Paulista, quer dizer que esse time que nunca jogou junto vai ganhar o título, o é muita bestalhadação. O velho faz churrasco de laranja e chupa uma paleta. É legal a laranja. Não, é gostoso. Então os caras nunca chuparam laranja junto, velho. Oi, Edgar. Oi. Você ainda tem hábito na sua casa de chupar laranja? Pô, meus irmãos sim. Eu não gosto muito, não. Eu não vejo mais ninguém chupando laranja. Eu não lembro de ter visto. Acho que a última pessoa que eu vi chupando laranja deve ser uns 20 anos atrás. Olha, eu chupo bastante. Principalmente gostoso. Laranja lima. Olha que gostoso chupar. Principalmente a lima. Porra. Fala, fera. Eu quero participar do Quiz da Paulo Ar, tem como? Ó! Aí sim, entrou de cara, foi um alto convite. Você tá prestando atenção. Ela tá pedindo pra falar de uma vez. É porque ela tá na menopausa, dá aquele calor, né? A sua esposa tá na menopausa, amigo? Desculpa? A sua esposa tá na menopausa? Olha, ainda parece que tá, viu? Mas não deveria. Parece que tá, calores. É. Véia sua demais, tá, mas não deveria. Não deveria. As véias sua demais. E de homem, como é que é? É andropausa. Então você quer participar, amigão, do quiz da Paulo Ar? Sim. Com oferecimento da Carrier? Com certeza. É? Antes de eu fazer isso, cria um pouco de suspense. Sim. Oh, quais são os sintomas da andropausa? Andropausa? Você começa a broxar. Começa a ter... Tem uns caras que tem umas coceiras esquisitas nos lugares esquisitos. Não, você tá inventando isso aí. Coça o botão, mano. O cara tá inventando. Ah, mentira que coça o botão. Isso aí é oxiúros. Isso é oxiúros que ele tá dizendo. Isso é, cuidado. Lógico que um amigo meu falou, começa a dar umas coisas estranhas. Ah, deve dar, praticamente deve ser muito semelhante. Deve ser igual da mulher. É, você que é um especialista em doença. Eu li há muito tempo atrás, mas agora eu não tô lembrado. Que o cara fica mais cansado. Mas eu li sobre isso. Que o cara fica cansado. Porque eu tenho já 45, né? Então você precisa começar a ver, dependendo dos sintomas, se tem a ver com isso. Tem que aplicar, né? Lógico, mas... não sei. O que aplica? Fale com o seu médico, eu falaria. Tem que tomar? Hã? Testosterona. Ah. Porra. Ó, amigão, então você tá pronto pra participar do quiz da Polo Ar com oferecimento da Carrier? No nosso programa aqui tem um 98% já tá caminhando. Ô, mano, eu te pedi um favor. Ah, qual seria? Pra andropausa. Só faz pergunta do Palmeiras de 96 pra frente. Você quer escolher modinha! Que torcedor modinha. É você? Esses são os que comemoram os 51? É! Foi a partir desse ano que eu comecei a ser palmeirense. Ele só comemora só para Malate. Mas antes você torcia para quem? Não, foi esse ano que eu cheguei aqui no Brasil. Então antes disso eu não acompanhava. Você tava onde? Você tava onde? Você é de onde? Eu tava nascendo e crescendo na Bolívia. Então tá bom. Eu vou fazer perguntas pra você sobre o Bolívar, o Oriente Petroleiro e o Strongrets. Não, é o Jorge Wilson, mano, pelo amor de Deus. Jorge, você sabe que Jorge Wilson, eu vou explicar pra quem não conhece muito aqui a história, ele foi um aviador, não é isso? O primeiro aviador. O primeiro aviador do lado boliviano, gente boa. Olha aí. É uma vergonha. Estádio 97 é cultura. Mais do que nunca. É uma vergonha, o futebol brasileiro não tem nenhum time chamado Santos Dumont. Não é mesmo? Pô, mas a gente pode querer sentar lá no Santos. Ô, amigão. Fica Santos Dumont. O que você acha, G? Na hora de fazer a última pergunta aqui, referente a conhecimento de futebol, eu tenho aqui um computador, tá certo, que seleciona algumas perguntas. E não dá pra saber em que década essa pergunta cairá e nem se será do Palmeiras. Você conhece outros times brasileiros aí que talvez você possa falar sobre ou não? Todos, difícil, hein? Difícil demais, mano. Então não sei, mano. Se não houver a chance de perder, que graça tem um jogo? É lógico, é lógico. Não, mas você tá jogando também, pô. Ah, mas não sei, vamos ver como é que vai estar aqui. O quiz é meio de lua, velho. Às vezes o computador tá malvado, né? Às vezes o computador tá meio revoltado. Quer que você responda sobre a academia, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Alfredo Mostarda, Pedro Ketchup, Beto Fuscão e João Diplomata. Ô, amigão, então vamos lá. É o quiz da Polo Ar com oferecimento da Carrier, tá bom? Três perguntinhas, se você matar as três, você ganha na hora um split high wall da Carrier de 9.000 BTUs. Fechado? Fechado. Então vamos lá, velho, ó. A primeira pergunta aí. Essa é fácil, hein? Quantas filiais a Polo Ar possui no Brasil? Alternativa A, 12. Alternativa B, 39. Ou alternativa C? É o mesmo. 1.080. Alternativa 39. A. Olha, calma, calma, calma. Oh, mano. Calma, eu vou te dar uma dica, você não esperou, mano. Tô sendo bonzinho. Quando começou, ó, eu tô com o coração muito frouxo. Meu amigo Denis Hartmann quer ajudar ele, mas não pode, Denis. Olha, amigão, o negócio é o seguinte, ó, vou te dar uma dica, hein? Ó, vou queimar a dica agora. Não adianta você me pedir mais dica. Vai queimar ao vivo assim? Não vou mais dar a dica depois, hein? Ó, uma dica, amigão. Era o número da camisa do ex-goleiro do Palmeiras, Marcos. O santo! Tá certo? Aquele que tinha um furunco no pescoço. Lembra? Aquela que tinha um petit gâteau de pus no pescoço. Nossa. Era o Marcos, velho. Então, ó, quantas filiais a Polo Ar tem no Brasil? Alternativa A, 12. Alternativa B, 39. Alternativa C, 1.080. Alternativa A, 12. Boa, boa, acertou, velho. Que colher de chá que te dei, maluco. Semana tá bonzinho, uma mãe, viu, meu? Maluco. Tá bonzinho, hein? Você é uma mãe, só falta dar teta pra mamar. Tem colostro na teta, tem um colostro na teta dele. Ó, amigão, vamos lá. Agora a pergunta é referente à Carrier, tá bom? Qual a empresa líder mundial na fabricação de aparelhos de ar-condicionado? Não vou nem dar alternativa, porque essa aqui também não cabe alternativa. Vou repetir a pergunta para você. Presta atenção, hein? Qual a empresa líder mundial na fabricação de aparelhos de ar-condicionado? É a Carrier. Boa, velho! Acertou, acertou. Esse cara é inteligente, hein? É. Sombrar agora essa terceira aqui, velho. Dei uma fuçada aqui, ai, mano. Ai, eu selecionei, velho. É uma pergunta que não é recente, de 96, igual ele queria. Que droga, hein? Tem música de suspense aí, Sombra? Claro. Tem música de suspense, essa aqui precisa. Tá pronto, amigo? Tô, eu acho que eu tô. Vamos lá. A pergunta, ó, tem o lado bom e o lado ruim. Qual você quer saber, o primeiro? Vou falar os dois lados. O ruim? O ruim é porque não é de 96 pra cá, como você queria. E o lado bom é que a pergunta é referente ao Palmeiras. Xiii! Não ajudou muito, não. Não? Não. É, velho, ó, o negócio é o seguinte. Essa é a graça do jogo, o medo de perder. Agora não tem mais dica, velho. E você tem 5 segundos pra responder. Eu espero que você acerte, porque você parece ser um cara do bem. Você tem ar-condicionado na sua casa, amigo? Não, cara. Não? Quando tá calor, você faz o quê? Você pega o chinelo e se abana, mano? Como é que é a sua tática? Você roda a camisa? Tampa de pizza. É basicamente um raquete rolado e... Só isso, tira a roupa, fica só de cueca no apartamento. É. Que se dane a vizinhança, só lá de cueca. E mora você, a sua esposa e você tem filhos? Não, ainda não. Ainda não, mano? Mas você não tem filhos por causa do calor? Porque você não quer que ele sofra? Possivelmente. Possivelmente, tá bom. E quantos apartamentos tem por andar aí no teu prédio? 9. Não, desculpa, 4? Tem 4 APs. Porra, de 9 tem 9. E esse ar-condicionado você colocaria onde? Na sala, no quarto? Na sala. Na sala, mano. Quantos metros quadrados tem o seu apartamento aí? 63. Aí. Algo assim. Boa. Então, amigão, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Eu acho que você vai acertar. A pergunta remete-se, tá certo? A uma década mais antiga. A uma década que possivelmente, não sei se você viveu, se você acompanhou, creio eu que não. O cara era um ex-caminhoneiro. Era um ex-caminhoneiro. Tá certo? Ele era filho de imigrantes italianos. Que vieram da região da Toscana. Ele conhece a Toscana, RG? Conhece a Toscana? Conhece a Toscana? Toscana, você gosta da linguiça, RG? Toscana é legal. É. Bem fritinha é legal, mano. Esse cara, RG, que eu vou falar agora, ele era motorista de caminhão quando ele fez o seu primeiro teste num dia de folga de serviço. Sim. Ah, é? Andava, o seguinte, amigo. Andava ele, o Pedro e o Bino, né, mano? Os três. Amigão, você vai ter que acertar a posição que esse cara atuava. Se você é palmeirense, deve saber. Oberdan Catani. Ele era alternativa A, zagueiro. Alternativa B, atacante. Alternativa C, goleiro. Tempo pra ele, Sombra. Goleiro. Como? Goleiro! Acertou, malandro! Sensacional, cara! Parabéns! Porra, velho! Que baita apresentão, hein, velho! Você ganhou agora, acabou de ganhar um split highwall da Carrier de 9.000 BTUs, hein? Que baita apresentaço, hein? E você tem um ar-condicionado em casa hoje. Porra, né? Velho. Deixou de ser luxo, virou necessidade. Com certeza. Porra, o Denis falou aqui que deixa a mulher lá com uma bacia cheia de gelo soprando na frente dele. A mulher que tá pulando de alegria. Tá, Denis. Ó, mas é verdade, amigão. Que baita apresentão da Polo Ar junto com a Carrier aqui. Pra dar pros ouvintes do Estádio 97 sobrar na boa. É verdade. E rádio proporciona um presentaço desse aqui, um split highwall da Carrier de 9.000 BTUs. Parabéns, viu, Edgar? Pô, que legal, cara. Obrigado. Você vai ver muito agora obrigado. O que é passar um domingo em casa, na sala, sem ficar com aquele calor horroroso. E outra, viu, amigão? Isso aqui é até questão de saúde hoje, você ter um ar-condicionado. Porque pesquisas recentes mostram, RG, os cientistas dizem que em 10 anos, se o cara não tiver um ar-condicionado, não ficar num convívio de ar-condicionado, possivelmente ele vai morrer. Sim. De desidratação. Tem essa tendência. Puta, de olha, não, câncer de pele, eu alguma sei, coisa. Você não. Precisa ter um ar-condicionado. É, claro, tá eu sei que você tá brincando, mas. Não tô, não, tô falando sério. Não, é um artigo de necessidade mas, extrema cara, hoje em dia. É horroroso você não ter um ar-condicionado com aquele calor sufocante. Cada vez mais, cada ano que passa, mais quente. É terrível. Pô, cara, ó, hoje o ar-condicionado, amigão, ele é mais importante do que geladeira em casa. É mais importante do que fogão em casa. É videogame e ar-condicionado, velho. Ô, mano, eu nunca mais. Assim, eu nunca pensei assim, mas... assim. Eu nunca pensei, vou instalar ar-condicionado. Falei, não, deixa pra lá, não sei o que lá. Cara, do jeito que tá, o ano passado, bicho, mandei bala, instalei ar-condicionado. Ah, mas tem que ter, Sombra. Tem negócio. Tem que ter. É outra vida. A pessoa vive mais feliz. É. Sabe por quê? Você chega em casa, RG, que é um lugar sagrado. Você precisa estar relaxado, você precisa estar confortável. É evidente. Porque você chega em casa, ó, estressado, pegou o trânsito, brigou com o chefe. Se sentir incomodado em casa, a mulher vai te encher o saco. Vai encher o saco. Se você tiver com calor, com tudo isso, você vai viver aquele o Dia de Fúria, RG, igual aquele filme. É verdade. Qual é o ator que fez aquele filme, Sombra? Michael Douglas. Aí tá. Você vai parecer o Michael Douglas, velho. Lembra? Esse filme é da hora, mano. É. Style. Edgar, fica na linha, você vai falar com a produção pra combinar a questão da entrega do seu prêmio, tá bom? Beleza, posso mandar uma moela? Manda aí, amigo. Manda. Mande. Manda pra Fernanda Amélia. Fernanda Amélia, que era a mulher Amélia. De verdade. Fernanda Amélia, hoje você vai... É, Amélia hoje vai conhecer a Camélia, né, Amélia? É. É, segura aí, vai receber o seu cartãozinho em casa. Falou, aí, Edgar, bom fim de semana. Valeu, fica na linha. E deixa só esclarecer aqui pros dois especialistas em frutas. São nutricionistas os dois? É, os dois. Ó, o RG vai procurar. Ah, é verdade, tem que ser dito. É. Só duas frutas não têm proteína, manga e cereja. Tá? Todas as outras têm proteína. Tem proteína? Sim. Quanto? Mas é merrequinha. Não interessa. Merrequinha, e se chupa a laranja, exatamente, porque as fibras, é elas que beneficiam e que tem essas qualidades de proteína, entendeu? E quando você faz suco, tem que ficar com o fiapinho, né? É. Já dizia o joelho de porco, né? Maldito fiapo de manga preso no maxilar inferior. Ô, Mota, o Rodrigo Merschner mandou aqui, olha. Os sintomas da andropausa. Manda aí, Benja. Obesidade abdominal. Aparência envelhecida. Nossa, será que o Zé entrou na andropausa aos 15 anos? Cansaço, insônia. Diminuição da massa muscular e da força. Ondas de calor. Transpiração excessiva. Diminuição da libido e das ereções. Falei. Sensação de insegurança e indecisão. Depressão, ansiedade e falta de iniciativa. Ô, louco, pô, é melhor o cara. E numa aí oficina tem que tomar enterrar, testosterona. Veja, eu acho que metade das pessoas, dos homens que estão vindo já nesse momento. Com isso. Os caras falam assim, porra, eu sou andropausa desse criança. Isso é minha cara, o cara falou. Que coincidência. Caramba, segunda-feira tá todo mundo ligando pro médico. É, mas eu conheço. Eu conheço os velhinhos que não tem andropausa. Ué, Gê, você teve ano? Andropausa? Como teve? Tá em tempo de ter. Não, mas eu tô falando. Mas pela idade aí já pode ter. Pode ser que venha, mas não por enquanto não. Que ele saiba, não. É, que eu saiba. Que ele saiba, não. Não fui informado. Mas eu conheço vários que não tem. Olha quem tá passando aqui, é o maior avião do estádio! Já pensou? Passou mais um avião do estádio aqui. Tá. Esse é um avião que pode te levar para assistir Barcelona e Real Madrid. Isso mesmo. O Estádio 97 está levando os ouvintes para assistir Barcelona e Real Madrid. Para participar, fique ligado aqui no Estádio 97. Anote quantas vezes você ouviu passar o avião do Estádio 97 em qualquer dia do estádio. Depois, até 27 de fevereiro. Regulamento completo tá no nosso site 97fm.com.br. Vai lá, lê, tá simples de entender. A promoção tem apoio da Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo, e da Agência Catalana de Turismo. Catalunha, um destino incrível pros seus negócios. Tá anotando aí? Pô, velho. Olha, deixa eu falar aqui. Você começou o ano muito bem, que presentaço. Graças a Deus. E já vai ver Barcelona e Real Madrid no dia 22 de março. Graças a Deus e a Rádio Energia por essa oportunidade. Muito legal. E a mão da Eva, né? E eu? A Eva, velho. A Eva que sorriu aqui. Mas eu? O quê? O que, que tem você? Pô, primeiro que eu venho falando pra ele desde a semana passada. Faz passaporte. Ah, é. E no dia do sorteio eu falei o seguinte, quem vai ganhar é RG. É verdade. Isso você falou. Meu pensamento positivo. É verdade. Você torceu por mim. É verdade. Boquinha de graxa. É o boca santa. Boca maldita. É o boca santa. Nesse caso foi boca bendita, né? Não é não? Então participe, é o avião do Estádio 97. Logo no começo do ano, Estádio 97 sacando uma promoção legal pra você assistir Barcelona e Real Madrid, o clássico mais cobiçado do planeta. E vai pra um lugar maravilhoso que é a Catalunha, né? E vai num avião que é sensacional, a companhia aérea de primeiro mundo. Isso, pode. Top! É a Singapore Airlines. Meu Deus do céu, que companhia aérea, que atendimento. Às vezes no nosso Face a gente tem postado alguns vídeos aí da Singapore Airlines. Você vai conferir um pouquinho mais do que essa companhia aérea, que vai te levar para uma região que é maravilhosa, que é a Catalunha, uma região pródiga, em comida, turismo, para negócios. Agora a Fórmula 1 foi para lá também, acontece sempre o GP de Barcelona. É um lugar fantástico, todo mundo deve conhecer se tiver oportunidade em algum momento da vida. Lugar bonito da Europa para você conhecer. Mais um lugar bonito da Europa diga-se de passagem. Estádio 97 tem oferecimento de Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vamos trazer mensagens aqui, ó. Vamos lá, vamos mensagens lá. Através do aplicativo da Energia 97. Sim, você pode. O Paulo escreve, Paulo Taboada, só vocês pra salvarem... Paulo Taboada, velho. Só vocês pra salvarem os dias sem futebol, grande abraço. Só quero dizer, aconteceu o seguinte, o Paulo Taboada é um ladrão frio calculista, viu, velho? Paulo Taboada é perigosíssimo. Esse sofreu bullying na escola. Me ajuda aí, Taboada. O Rafael Andrade de Jesus pergunta, Sombra, João Paulo e Luiz Araújo estariam prontos a integrar o time principal do São Paulo? Olha, só quem convive no dia a dia dos garotos é que sabe qual o grau de amadurecimento que eles têm, de coragem, para chegar e já falar assim, olha, vamos pro time de cima. O Muricy é um cara muito cauteloso em relação a isso, então tem que conhecer muito bem os garotos para entender. Aí ele fala aqui, ó, Luiz Araújo é rápido, habilidoso, não poderia ser o atacante para jogar pelo lado do campo que a diretoria está procurando? Penso como você, pode, depende muito de saber qual o grau de maturidade e qual o interesse que existe em colocar o jogador para subir. Precisa entender tudo isso aí. Eric do Goiás e Luca do Criciúma não seriam boas contratações? Eric, muito caro. Já falaram, custa 8 milhões de euros. O Luca veio como revelação no do ano retrasado. Se machucou, seriamente. Foi pro Cruzeiro. No Cruzeiro teve os seus probleminhas lá. Ele teve a contusão no tornozelo que deixou ele muito tempo fora. O Eric dizem que é caro aí. Diz que o Goiás quer, não sei, 6 milhões de euros. 8 milhões de euros. 8 milhões de euros. É verdade. Mas parece ser muito bom esse moleque, viu? O Wagner Meira. Meu nome é Wagner Meira, da Zona Sul. Minha pergunta é para todos do Estádio 97. Tarcísio. Vamos lá. Queria saber se podemos comparar o André Sanches ao Paulo Nobre, pois o Sanches revolucionou o Corinthians. E o Nobre revolucionará o Palmeiras? Espera ele fazer para depois a gente comparar. Não, porque o Sanches já fez isso no primeiro ano dele. O Nobre tá no segundo mandato. Vamos aguardar um pouco. Mas eu acho que sim, Motinha. Eu acho que o Paulo Nobre é um cara aí diferente no futebol. E eu acho que o futebol necessita de dirigentes assim. Independentemente de como vai ser o próximo mandato dele, eu até discuti algumas vezes com o Domênico aqui, quando ele tava participando. Ele fala, mas o Domênico não é de discutir. É, quase nada. Eu falava, o Paulo Nobre, velho, pro cara colocar... Quando eu falava brincando aqui, mas não era brincadeira. Eu falava, o Paulo Nobre colocou 150 pau do bolso, Domênico. Independente de ter tirado de posto, ou sendo avalista, é o nome dele que tá lá. Se o Palmeiras não pagar, é ele quem paga, tá certo? Então o cara, pra fazer isso, o cara tá bem intencionado, Motinha. Porque como o cara vai tirar do bolso? Não, tudo bem, mano. Ou sendo avalista, tem 150 pau, sendo que o cara não torce pro clube. Ô, mano, o cara não quer algo bom. Mesmo que ele tenha errado, Motinha, e errou muito ano passado, o primeiro mandato dele foi péssimo, no ano do centenário do Palmeiras... Mas o Paulo Nobre, ele errou, tá certo? De uma maneira talvez até desesperada. Ele contratou o Gareca, todo mundo, não, o Gareca é isso, o Gareca é aquilo. Ele foi e trouxe, tá certo? O Gareca pediu uma série de jogadores argentinos, ele foi e trouxe. Ele acabou errando, Sombra, até pelo momento do Palmeiras, que era de desespero. Mas o Paulo Nobre, ele nunca se mostrou um cara pilantra. Bom, não sei daqui a um tempo, porque eu não posso cravar, porque eu não vivo com o Paulo Nobre e não conheço ele. Conheço ele assim das notícias que a gente lê, do pouco contato que eu tive com ele pessoalmente, mas parece ser um cara do bem. Você chateou ele aquele dia. Mas, RG, rápido, sem justificar o voto. Paulo Nobre poderá ser um tipo de Andrés? Não. Portuga? Não. Mota? Não. Não, Benja? Sim. Vai ser um tipo de Andrés em que sentido? De ajudar o clube? Não. Você tá de revolucionar tudo, então, como o Andrés fez. Você é considerado um presidente? É um revolucionário. Antes e depois do cara. Eu acho que sim. Que é isso? É que são tão diferentes os caras. Eu acho que os caras são diferentes. Se o Paulo Nobre acertar o caixa do Palmeiras... Paulo Nobre montar time competitivo, Paulo Nobre fazer o Palmeiras ganhar título, tem um estádio maravilhoso, tá no caminho, ué. Gente, tudo bem, mas peraí, desculpa. O estádio não foi ele. O Andrés não deixou caixa do Corinthians legal, nada disso. Por isso mesmo que eu tô falando que não. Eu tô falando no quesito título, bola. Já começa diferente porque o cara tá pondo do dinheiro dele ao contrário do Andrés. Eu tô falando no quesito título. Então, quando o Andrés explodiu, ele explodiu essa revolução, ele explodiu projetar o Corinthians. Quando a poeira baixou, aí apareceu o imposto que tinha que pagar correndo, não sei da onde, apareceu... Ele não pagou as coisas que tinha que pagar. A represa secou e tá cheio de pet, de refrigerante, tem um sofá. Então. Tem até um Fusca. O Nobre chegou, o estádio não foi ele que promoveu, que teve a ideia, que fez, que montou o estádio, ao contrário do Andrés. A represa cheia é bonita pra caramba, agora quando ela baixa... O Andrés que nasceu o estádio do Corinthians, com o Nobre não, o Nobre chegou, o estádio tava pronto. Ô Motinha, eu acho que o Paulo Nobre, ele pode sim ter essa comparação com o Andrés, Porque o que o Palmeiras teve de presidente ruim nos últimos anos, velho. Qualquer presidente que faça um trabalho mediano, a torcida já vai idolatrar. Você falou o seguinte, que o Andrei chegou, o Andrei fez o estádio, o Paulo Nobre chegou, o estádio tava pronto. O Palmeiras não precisa pagar nada pro estádio. O Corinthians precisa começar a pagar. Palmeiras que... paga pra jogar. Não, é diferente. Pagar pra jogar não é pagar pra ter. É um aluguel, é uma coisa. Um dia vai ceder. O Corinthians tem que pagar. E eu repito, eu quero ver, eu torço pra que pague, lógico. E paga. Mas, por exemplo, o Corinthians na novela foi muito maior do estádio. Essa história, lógico, de pagar pra jogar. O Palmeiras não construiu o estádio novo. O Palmeiras reformou o estádio. Gente, esse negócio de pagar pra jogar não é colocado de uma maneira correta. O São Paulo paga pra jogar. O Corinthians paga pra jogar. O Palmeiras paga pra jogar. O Santos paga. Todos pagam pra jogar. Que todos têm que pagar CT, todos têm que pagar ISS, todos têm que pagar o ECAD da musiquinha que toca dentro do estádio, todos têm que pagar assistência médica, todos têm que pagar os vigilantes, os seguranças. Tudo que faz parte do negócio, os clubes pagam. Então, pelo que eu entendi, o Palmeiras pagou lá uma grana lá no jogo que ele também teria que pagar se ele fosse já o dono do estádio. Sim. Mas então, nossa, pagou 400 mil pra jogar. É verdade. O São Paulo, quando tem uma renda de 1 milhão, quanto fica lá retido? Não, mas o que questiona a Sombra, mas a diretoria do Palmeiras não tá feliz com isso, é o custo operacional do negócio. Porque, por exemplo, o custo operacional você vai ter independentemente de qualquer coisa. Se você quiser fazer um churrasco, você vai ter um custo operacional. Só que o Palmeiras entende que esse valor de custo operacional é muito alto. Mano, eu entendo o que você tá dizendo, mas acontece o seguinte. O que se discute é o valor, se é alto ou é baixo. Sim. Mas todos pagam não, pra mas jogar. É, entendeu? Justamente isso. Não, mas é claro, o que é debatido aí, a diretoria do Palmeiras não tá satisfeita, é com o valor que é pago. Porque falam, mas o custo operacional de uma arena nova é exorbitante, porque é isso, é aquilo, precisa se pagar, concordo. Tem que mas diluir é que tá. O preço da luz, mas da sombra, água, sombra, tudo que é usado. Sombra, mas é que tá incoerência. As notícias que foram divulgadas na internet foi que o Palmeiras locou o show do Paul McCartney, tá certo? Teoricamente, uma estrutura de show. Locou não foi o Palmeiras. Sim, você entendeu, Sombra. É, não, mas o Palmeiras... explica, porque o ouvinte às vezes fala, não, foi o Palmeiras que locou. Não, o que aconteceu é o seguinte, a W Torre locou o estádio aí pra fazer o show do Paul McCartney no estádio do Palmeiras ali por 2 dias. Esses 2 dias, Sombra, teoricamente, uma locação pra um show, RG, deveria ser muito mais caro do que uma partida de futebol. Porque a locação pro show, você precisa ter ali, talvez, aí um pessoal trabalhando full time. Tá utilizando água, tá utilizando energia elétrica, etc e tal. A informação que foi divulgada, não sou eu que tô falando, apareceu no Lance, tá certo? Uma série de outros sites divulgaram essa informação, é que a W Torre teria alocado pro Paul McCartney R$150 mil a diária. Ou seja, em 2 dias, R$300 mil. Sim. O Palmeiras, pra jogar, pra abrir o estádio, entrar ali, jogar e ir embora, o Palmeiras ele gasta R$450 mil. Ou seja, é incoerente. Será que foi isso mesmo? Será que foi isso mesmo? Mas é isso que tá sendo discutido, RG. A diretoria do Palmeiras, ela demonstra na mídia aí, publicamente, a insatisfação dela, justamente pelo fato dela pagar caro pra jogar ali. Sim. E num dia de show, que o São Paulo, por exemplo, que vai ter o Foo Fighters aí, acho que amanhã. É um milhão e duzentos aí pra alocar o Morumbi. Por um dia. A diretoria do Palmeiras aí tá insatisfeita pelo fato da W Torre ter locado o estádio do Palmeiras por R$150 a diária. Ou seja, praticamente um décimo do valor que o São Paulo arrecada por um show. Vai ver, agora eles vão conversar e a W Torre vai fazer mais barato o aluguel. O Luciano Galvez. Sim. Talvez ele esteja certo. Se São Paulo e Palmeiras são rivais, ok, sabemos. Sou tricolor, mas esse Aidar é um atraso pro clube. Arrogância demais, atrapalha o São Paulo. Neste caso, infelizmente para os São Paulinos de alto nível e adversários de alto nível, não é tal pai, tal filho. Nos atrapalha em todos os sentidos e assim o São Paulo não será invejado como no passado. Será odiado. O Lucas Souza. Lucas, Vila Maria. Mano, você gosta de laranja? Vem aqui que eu te dou um saco se você gostar. Não! Já fala no meio, comédia. O Fernando Barros. Não. Olha a ideia do cara aí. Semana Serelepe. Boa noite. Vem aqui que tem um sacão, velho. E se você gostar muito de laranja, tem o saco dos meus amigos aqui também, que acho que eles não vão usar. Mas como você vai querer que ele faça? Que descasque e chupe? É isso? Não, ele pode chupar da maneira que ele entender que é melhor. Então tá bom. Boa noite. Sou corintiano, diz o Fernando Barros. Sem saco pra ele aqui. Estou torcendo pro Corinthians ser campeão da Copinha pelo título. Não tenho a esperança de ver uma revelação de um possível ídolo, pois nomes como Cassini e Marcial já nem pertencem mais ao clube. Revelar jogador e ver empresários e investidores ganharem dinheiro está fazendo mal aos clubes. É verdade? Esses dois já não são mais? O ouvinte... Nem vi, mas não vieram da base do Corinthians. O Marcial, Sombra, ele já teve até, inclusive, uma passagem pelo exterior, mesmo novo, assim, e falam que a Roma já tá babando em cima dele. Aquele príncipe não era do Flamengo? Olha aí. O príncipe não era do Flamengo? Não sei. Boa noite, galera. Concordo plenamente com o que o Mano falou em relação à provocação do atleta corintiano, que mostrou o dedo médio. Apesar de, às vezes, ele falar muita groselha, em determinados momentos... Desta vez, eu tiro o chapéu. Parabéns pelo comentário, Mano. Assinado, beleza! Águifa Lima, tricolor. Águifa. Pro Mano, ele tira o chapéu. Nossa, a Águifa era máquina que de eu falei fotografia, pertinente. Né? Máquina fotográfica. Águifa. Fazia filme, máquina. Ó, velho, você é mais velho que eu, não lembro. Não lembro. Sabe o que? Na escola tinha uma fanha que falava muito isso, Sombra. Põe aí. Ela falava assim, a fanha que... A-G-F-A. Como é o nome que você falou aí? Águifa. Então, ó, tinha uma fanha na minha classe que falava, compra a Águifa pra mim. Que era a Águifa. É, rifa? É, ela tinha fanha. Não, mas essa é a Águifa. É. Leonardo Águifa, Santiago. Boa noite, Mano. A verdade é que esse jogador noite. Marcial está apenas emprestado ao Corinthians e seu passe é da Roma? Sim. Até na base tem isso, Leonardo? É, o Corinthians eu acho que ele tem a prioridade de compra. Eu acho que o atleta ainda não é do Roma, hein? É porque tem 5 atletas do Corinthians, né, Mano? Não eram da base do Corinthians, né? Vieram de outros times, né? Sim. Vieram de outros times aí no 6. É 6, então, 6 times aí. O Danilo Gomes. Jogadores que não eram do Corinthians. Mas o Mano deu show nas palavras. Parabéns, Mano. Obrigado. O Samuel Feitosa. Bem, já vi numa entrevista que o Paulo Nobre não descarta a contratação do Guerreiro. Afirmou que se um jogador está no mercado, não vê por que não contratar. Lembrando que a OTB Sports, que gerencia a carreira do Guerreiro, é a mesma que gerencia do atacante Dudu. Não foi que ele não descartou. É. Ele deu uma resposta seguinte. O Guerreiro interessa? Ele falou, e qualquer jogador que estiver no mercado interessa. Entendeu? É. Não é que, eu vou contratar ou não vou. Igual o Kardec, né? Agora você perguntar, então. Você fala, interessa? É. Qualquer jogador bom tá aí. O Flávio José Maria, pelo amor que eu tenho pelo tricolor, ouço vocês desde 9 mil, blá, blá, blá, blá. Falar aí é difícil, mais fácil ganhar na Mega Sena, fala pelo menos meu nome, Flávio José Maria, tamo falando. Inclusive, quando comecei a ouvir o estádio, o Mota era heterossexual ainda. Continua. Chupa, Mano. Você mudou? Foi... Gente, quando o Mota é um personagem que ele finge que é gay. Para, gente, vocês têm que acreditar, na vida real, o Mota é hétero. O Leandro Airan Rainer Jr. Bem, já tô na Disney. Tem muito Mickey aqui. Olha que coisa, né? Não, ele não pode ter muito Mickey, né? É um só Mickey. Ah, tem vários. Mas tem um detalhe. Nos parques da Disney, aqui tá eu não sei Disney. Se é verdade. Eu fui pra lá e não reparei. Só tem mas um só Mickey. Tem um Mickey. É o Mickey da parada. É o único. Só tem um Mickey. É aquele Mickey da parada, não é? Se você vai no parque, você não fica vendo vários Mickey. Nem eu que não fui, sei que não deve ter muito Mickey. O bonecão lá pra fotografar e pegar autógrafo, você só vê um. Ó, o Tobias falou que é verdade. Águifa. O Tobias não veio. Águifa. Águifa. Reprodução de imagem, produtos para impressão, materiais para fotografia, blá, blá, blá. Tá 140 anos de existência. Acho que foi da minha outra vida. Tinha na Fórmula 1 isso. Como é que você sabia disso? É alemã essa empresa. Nunca vi. Porra, Mota, você acha que pra mim o mundo começou há 5 anos atrás? Ué, a sede é na Bélgica. Ô, o palmeirense aí não ligou, falou que você queria perguntar. Não lembrava, um tempo pra cá. Pô, sou velho, eu tenho 45, meu. Faz tempo já. Águia. É. Maria Raio. Oba, oba, oba. O Ayrton Menezes. Sombra, o que você achou do Richarlison ter virado jogador de vôlei? Pô, se isso é legal pra ele, legal, ótimo. Não tinha um papo que estavam atrás dele pra ele voltar? Que ele faça sucesso, que ele sirva até a seleção brasileira. Não tinha um papo que ele tinha times querendo que ele voltasse pro futebol? E disse que ele é muito bom, viu? É bom jogador? Eu vou falar agora pra você. Eu conheci o Richard. Ele é atleta, né? Conversei com ele várias vezes. Ô, você fala que esse cara é bonzinho, cara. Não tenho dúvida. Pô, mas é um cara tão bonzinho, um cara do bem, um cara legal, rapaz. Pô. Encontro... Ah, é o quê, moto? O cara é um não, cara eu tô legal, falando, mano. É legal, mas tô falando, as pessoas pegaram no pé dele por quê? Não, se o cara é ou não é, gay ou não é, não interessa. Mas é disso que eu tô falando. Ficou a pencha. O cara é um cara bonzinho pra caramba. É, aparentemente, claro, parece que sim. Precisa parar esse negócio também aí? Ah, mas não vai parar. O que que o senhor sabe que a gente não sabe? É, tá. Porque eu o encontrei uma vez no shopping e eu não conheço, não tenho amizade com ele. Sei. Então, mas tem aquele cara que você olha, você sente uma, tem uma empatia, uma arrogância, uma você vê que o cara é nojentinho e tal. Ele não, ele parece uma perna, fala ser um verdade, cara legal, né? Parece ser um cara bacana. O cara que é um jogador meio mó perna, se diz, né? É, porque tem cara que você olha perna, assim e você fala, porra, esse cara. Por exemplo, tá louco, eu sou um cara bacana, sempre joguei bem pra caramba. Fala, legal pra caramba. Olha, daqui a pouco tem informações do São Paulo que joga hoje, do Corinthians, do Santos, do Palmeiras. Fique ligado aqui no estádio 97. Olha o avião passando. Ô, tá passando hoje, hein? Tá mais movimentado que com bica hoje, hein? Ô, sim, você pode. Passou o avião, hein? Tá trabalhando mais que quadril de funkeira hoje. Passou o avião. Sim, você pode. Mano, mais um vídeo. Vamos lá. Alô? Fala, mano. Beleza? Beleza, parceiro. Ah, quem fala, meu? É o Frank, velho. Mandou um fala, mano. Puta, aquele dos bonequinhos, velho. Tem um OVNI na ligação. Puta, o dos bonequinhos do mano. É. Sombra, tem OVNIs na linha, Sombra. É mesmo, hein? Tem OVNIs na linha. É, estão vindo daquele planeta lá. Caraca. É. Tudo amiguinho do Tobias, velho. E do Sombra. Você gosta de OVNIs fritos, Sérgio? Ô, Frank, qual o seu nome completo, por favor? Frank Mariano Souza. Ó, Frank Mariano de Souza. Quantos anos, Frank? 35, mano. 35 anos, é RG número 2. Hoje, RG. Francamente, mano, continua falando. Falando francamente, diz o programa, cara, eu comecei a escutar vocês. Eu comecei a escutar vocês, eu tinha 20. Puta, tá bem, tá bem, bem. Bico tá louco, mano. Quantos filhos já tem? Graças a Deus, nenhum, RG. Por que, velho? Graças a Deus. Como assim, graças a Deus, nenhum? Não, ainda estamos em fase de experimento ainda. Vamos aproveitar um pouco. Quantos anos você tá? 35. Pô, você com 35, você já tá se achando mal, velho. Aí daqui a pouco você vai ter um filho que vai te chamar de vô, velho. É, mas tá tranquilo. Por enquanto vamos. 35 já é o suficiente pras meninas chegarem e chamar de tio. Ah, mas já chama, tá Tom. Pior que é, viu? Tio da suquinha. Mas acho que essas menininhas que o Benjamin fica olhando com cara de lobo pra elas, quando pega elevador, elas olham pra ele como tiozão já. O Suquita. É fácil. Era legal quando eu vi aquelas meninas que estudam aquelas angels lá, meu. Os caras. Era engraçado aquilo. E ô, Frank, qual bairro? Moro no Lago de Socorro, não saí daqui não. É nóis, Zona Sul, né? Caminho de Santo Amaro. Pertinho da represa onde tem mais água em São Paulo. A Billings? A Billings. Não, Guarapiranga. Não, mas a empresa Billings é aqui. Não, mas a Billings ela tem uma capacidade maior hoje do que a Guarapiranga. E nas duas boiam corpos, né? Direto o pessoal se afoga aí. E carros. Pô, e carros. Mas carro boia? Não, corpos boiam. Agora tá aparecendo. Agora eles aparecem. Se fechar os vidros, boia. Não, não vai boiar, não. Boia. Tem carro, mano, lógico que boia. Acho que opa! Não, não, hein? Boia. Funda. Não, boia não. Não, tô dizendo que eles aparecem conforme vai descendo o nível, tá lá embaixo os carros. Tudo, porra. Que mais boia? Salvado. Pô, oh, tem um monte de coisa. Bosta. O boia, mota boia. Eu sei boiar. O mota boia. Olha os caras, quando eu pego. Por quê? Por que o negócio de filar a boia? De onde surgiu essa expressão? Ah, deve ser na Grécia. Grécia antiga, Domingo. É, isso é porque, porque existiam os boias frias, né? Antigamente. Certo. Aí filava a boia, pegar a boia do cara. Filar uma boia, dividir existe, com o cara. Não. Existe ainda. É porque boias frias não existem algum... mais porque tem micro-ondas. É que é proibido falar, né, que tem boias frias. É não, mas tem é um micro-ondas agora. Voltado... Semi-escravo. Já é um serviço voltado. É igual pra... um boliviano que costura calça. Mas tem muito boia fria nas suas fazendas, Benjamin? Mas é só ir nas regiões de cana, de açúcar aí, pra, né, nos engenhos. O Mota vai na região de cana, não vai? Carvão. Vocês conseguem imaginar o Benjamin? Eu não consigo imaginar até onde ele é fazendeiro. Quem? Benjamin Vaqueiro, cara. Fazendeiro. Vestido de vaca. O Benjamin era um senhor feudal. Mas o Benjamin é aquele fazendeiro de escritório. Ele não vai, né? Ele tem o capataz lá. Mas usa chapéu, amigão, cintão lá. Como é que chama o vídeo? Tá passando o rei do gado. Ô, Frank. Oi, Benjamin. Eu vou dizer, velho. Eu odeio esse clima de... Ah, vou imagina andar você cavalo. No Texas, ô, Benjamin. Mas vou te falar, eu detesto esse negócio de botar aquelas botinas zebu. Rodeio. Aquele cintão, chapéu, rodeio, sabe nada. Fazer fogueira com andar a cavalo, com moda de viola. Muito louco. Batendo aqui as bolas, velho. Sertanejo antigo, mano, muito louco. Eu odeio, cara, eu odeio. Esse sertanejão de raiz. Não tô criticando quem gosta disso, hein. Eu não consigo ver você montado no touro, velho. Pô, eu não consigo ver, você não me vê montado. Mas você imagina o touro montado nele, né, velho? Ah, gosto. Olha, eu vou te falar, velho, eu detesto tudo isso. Como diria o Raul Seixas, eu acho tudo isso um saco. Mas nem nos Estados Unidos, veja. Pô, também não. Estados Unidos também não. Ó, eu vou te falar, esse clima de fazenda, de Dallas, de JR, cara, eu detesto. Eu tenho um amigo meu que adora. Não vou falar o nome dele porque ele fica bravo comigo, o Ruizinho. Aí quando eu vou na fazenda dele, Você falou o nome. Sem querer. Aí ele anda a cavalo, ele põe... Aí à noite ele fala assim, vamos fazer a moda de viola aí. fazendo uma dupla. Meu Deus! E o CD que ele lançou? Não, não posso falar. Não pode? Posso falar que minha vida corre risco. E a foto? Ele olhando, tem a foto? Ele olhando pro nada, assim, a foto, a câmera frontal, mas ele tá olhando de lado pro nada. Ah, filho, tentado num feno? Agora, eu sou bem engraçado, ele fala de mim. Como se o sombra vivesse, adora esse clima. Cavalo, campo, pisar em merda, é, ver lá a granja. Olha a boca, olha a boca. Merda não é palavrão. Ah, acho que é. Toda hora vocês ficam falando. Fala, vá merda. Você deixa seu filho falar pra uma senhora de idade, vá merda. Merda. Uma pisar na merda não é palavrão. Ué, você deixa seu filho falar pra uma senhora de... Já falou pisar tanto aqui. Na merda não é palavrão. Mas você deixa seu filho falar isso? Boca suja. Bem, já, eu prefiro a situação urbana do que a praiana. Não, falei pra agora, ela, falei a situação campestre. Não, nada que tenha muita estrutura eu não curto. Você esse negócio de um ar-condicionado e um hotel. Esse negócio aí, sobre escroto. Lampião, é... Nossa. Nossa, você vai perguntar pra quem? Toma trouxa. Bosta. Daqui a pouco começa a falar de maresias. Não. Qualquer coisa de falta de conforto. Porque pra mim, pisar em bosta de vaca e naquelas ruas de terra de maresia é a mesma coisa. Aí, também, otário, cara. Vai. Tudo igual também. É a diferença é que mas de um lado tem montanha, do outro lado tem areia. Mas, animal, as ruas de maresia, de terra, de maresias, ela é pra dentro. A rua principal é asfaltada. Mas é legal é ficar na rua de terra. É em maresias? É. Lógico que é. Eu falei de Guarulhos ou Maresias? Falou Maresias. Então, tem terra e Maresias, é rua de terra. Ah, mas ela é pra dentro. Ô, sombra, o cheiro é o mesmo. Duas, né? Quadras pra dentro. Porra, mas se tiver que alugar uma casa lá e for na rua de terra. É que a casa dele é de frente pro mar, ô. É de frente pro mar. É sim, é sim, é sim, é sim. Se fosse, eu falaria. É uma quadra. É de frente, você vê o mar ali. Atravessou a rua, você tá na mar. Não tem uma puta drogaria no lugar, você entendeu? Não tem um hospital. Você vai lá, não tem um puta hospital. Vou te dar um lugar legal pra você passar o Réveillon, então, no Einstein. Lá tem uma bela farmácia, tem restaurantes bons. Não, tem Nova York tem, bobão. Não precisa ir ficar no Einstein. Nova York no final é muito frio. É, deve frio. Muito frio. Ô, Frank. Oi, mano. Trabalha com o quê? Eu gostaria de saber quem é que vai nesse negócio de campo. Ah, não. Eu adoro, velho. Cafona não gosta. Eu adoro, cafona não. Limeira, velho. Adoro praia e adoro fazenda, velho. Andar a cavalo. Você toma leite da vaca mesmo, a hora que tira tudo? Você sabe quando é campo legal? Quando você tem uma puta casa, você tem piscina, você tem tudo. Mas tudo, isso não é tudo, roots, tudo. Isso não é roots. Falou o roots. É, falou. Roots. Eu vou te falar, aqueles programas que teu amigo te liga e fala assim, sábado, ó, 4h30 da manhã eu tô passando na tua casa domingo, nós vamos pescar. O cara vai, repelente pra caraca. Aqueles marimbondos, aqueles borrachinhos. Aquele chapéu que cai assim, né? É. Um pano. Aí tira o isoporzinho, aí tira a breja. Ah, a única coisa boa de pescar é a pinga. Aí senta ali e fica duas horas. E é pior que, pior que isso coisa... é churrasco com pagode? Não, isso não dá. Nossa, vocês são playboy. Churrasco também é um negócio chato. Não, não, escolhe. Churrasco, pagode ou pescaria? Churrasco é fumaceira e você não come. Parceiro, eu não gosto de pagode, eu prefiro samba, mas churrasco tem que ouvir alguma coisa, velho. Churrasco ouvindo o quê? Aquele música eletrônica. Esse churrasco que também fica circulando. Com pagode eu não gosto, eu gosto de samba. E cada um pega um 3 centímetros de carne. Ai, puta gelada. Essa carne é frito boy? Tá frito boy, carne de qualidade. Tá brincando. Aquela mussarela de búfala derretida. Porra. Eu gosto, principalmente quando ele vem todo pro meu prato. Na churrascaria você gosta? É lógico, você pede a peça. Churrascaria. Pra completar a trilogia, churrasco, vocês são muito escroto, velho. Que boa. Porra de vida que você vive, porra. O dominó no bar, fim de tarde. Não, isso eu não acho. Isso não. É legal, eu adoro jogar dominó. Pô, jogar dominó é legal. Aí, toma pô, jogar dominó é legal pra caramba. Ó, seu amiguinho, eu dominó eu joguei. Você precisa saber jogar dominó. É bom jogar dominó. Eu jogo todos os. Fala, Frank, é bom jogar um dominó ou não? É bacana, mas eu não vejo você sentado lá mesmo. O Sombra joga War. Não, o Sombra, assim, ele joga assim. Tá todo mundo à tarde na casa dele, não tem nada a fazer, vamos jogar. Com dominó, mas ele não é. Ele joga boteco, tomando então, negócio, ele não faz. O legal do dominó é você saber contar o jogo. Ler não, lógico, isso aí é. O legal do dominó é xingar. Virar as quatro pedras na testa do outro, verdade, do lado. Aí não vira. Virar as quatro pedras na testa, eu já. Mas é muito um legal. Copo de pinga. Agora, você fala assim, qual foi a última vez que eu joguei dominó? Puta, uns 10 anos. Ah, deve fazer mais. Não, uns 10 anos. Acho que mais. Pô, talvez. Você joga baralho, senhor? você joga pôquer. A poker você joga. Poker, tranca, buraco. Truco. Truco, sombra. Truco, não, sombra. Truco não joga. O mano jogava um truco. Eu não sei jogar. Adoro truco. Na escola, velho. Adoro. Na escola eu jogava truco. E o time? Ah, é palestra. Sim! É o mês mais feliz dos últimos 3 anos. É o campeão do torneio sem bola. Dois anos, pra falar a verdade. Dois anos? Você concorda com essa afirmação aí do Portuga? Que é o campeão. É o campeão do torneio sem bola. Torneio sem bola. É da época sem futebol. É o melhor time quando não tem jogo. O making-off, por enquanto, tá muito bom, aí. Entendeu? É agora da pré-temporada. Vamos ver o espetáculo que vai ser. É igual assim, um carro de Fórmula 1. Quando você vê o projeto, você fala, caramba. Aí quando o carro começa a correr, você, aí você não sabe se vai dar certo. Mas o projeto é bonito. Às vezes o make-off, você olha o filme, é o filme todo já. Olha, já foi. Tão desenhando, tem um roteiro planejado. Pegaram um jogador, um ator principal, né? Tem o protagonista, que no caso aí eu acho que é... Quem que é o protagonista? O Zé Roberto. Valdívia. Continua o mesmo protagonista. O protagonista é o mesmo cara. A mocinha é o Zé Roberto e o mocinho é o Valdívia. Mas não vejo o protagonista que não faz parte do filme inteiro, porra. Eu acho que é o contrário. É? A mocinha é o Valdívia? Nós vamos dirigir... Deve ficar babando, né? Ficar cuidando. Vamos dirigir esse grande elenco. Quem é o bad boy? O Valdívia é a Patricinha, não me toque. Agora, tá tudo legal. E o diretor? Você acha que esse diretor vai bem? Por enquanto, né, RG, tá muito bem, porque... Não tem jogo. A gente não tinha perspectiva nenhuma. Não. O diretor do filme. O Oswaldo. Que é o cara que vai dirigir o elenco. Pra mim, o Oswaldo é o que fez o primeiro filme da Anaconda, que foi um peruano, entendeu? Como assim? Nossa, aquele filme... Você via os erros, assim... É verdade. Entendeu? Cinema peruano deve ser uma maravilha. Você via a cordinha puxando. Ele foi perfeito agora. Você via os pixels da Anaconda subindo. Assim, é verdade. Você foi perfeito. Eu acho que esse filme é a coisa mais ridícula. Não, RG, com certeza. Nossa! Mas, velho, e o presidente do estúdio, o que você tá achando? Eu vou te falar. O presidente, ele tá indo bem, né? A empresa estava falida, mas ele conseguiu um capital aí em Hollywood, não sei aonde, e o deu aquela injeção de ânimo. Como eu, como todos os palmeirenses, estão sentindo isso. E vai dar a bilheteria. Velho, enquanto não tiver tendo jogo, velho, por enquanto o Palmeiras tá muito bem. Ano passado o Palmeiras tava quase pra cair, tava arrebentado. Eu lembro da entrevista do Paulo Nobre, e aí manchetaram assim, empolgou. Presidente fala que desse ano não passa título. Não, quando o Gareca chegou, o Palmeiras venceu um amistoso, não sei contra quem, numa pré-temporada daquela da Copa do Mundo. Acabou, presidente, o senhor achou? Vai ser muito difícil bater o Palmeiras esse ano. E o time quase caiu. E ele falou, empolgou. Mas são duas situações diferentes. É muito legal, porque, por exemplo, na primeira gestão do Paulo Nobre, ele teve uma série de erros, se empolgou, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Nessa segunda, é como o ouvinte disse. Né, o palmeirense que via o que foi o Palmeiras e o que está sendo agora, pelo menos você tem uma chance e uma esperança. Essa empolgação... Agora, diferente, por exemplo, do Marcelo Teixeira, que na primeira gestão, né, fez aquela revolução. Trouxe um bicara. E aí, todo mundo se empolgou, achou que aquilo continuaria, e aí depois, velho. Mas, RG, aqui no caso. Vou te interromper aí. Não, desculpa, que no caso, o Paulo Nobre, ele pegou resquícios do mandato anterior. Acho que isso atrapalhou também, entendeu? Sim. É, tudo bem, tem resquícios, mas é lógico, a primeira gestão dele foi horrorosa. Foi. Né? Pode ser que. O que o Paulo Nobre realmente fez de bom, no meu entender, foi acertar a questão financeira, inclusive colaborando com o próprio bolso dele. E não pegou a cota também, né? Frank, eu vou falar uma coisa. Essa empolgação do palmeirense, ela é correta e muito bem explicada. Lógico. E a empolgação não é só porque vieram agora tantos jogadores. Começou o seguinte, como começou a empolgação? Primeiro, inauguração do estádio. Que não tinha, né? O estádio é muito bonito. Um dos melhores do mundo. Tá certo? Porra, um grande estádio. Isso elevou o ego do torcedor do Palmeiras. É. Ganhou uma briga por um jogador. Aí o Palmeiras conseguiu não ser rebaixado. Também. Isso aí falou, ufa. É. Aí o Palmeiras começou a soltar a informação. Vai trazer o diretor de futebol. Bicampeão brasileiro. Sensação do momento. O cara que montou o time do Cruzeiro. Sensação do momento. Aí o cara vem e o Palmeiras começa a trazer uma série de jogadores. E nessa série de jogadores... O que mais empolgou o palmeirense não foi nem a vinda do Zé Roberto. O Dudu. Não foi a vinda do Lucas, não foi do João Paulo, não foi do Gabriel. Foi a conquista do Dudu, onde tinha São Paulo e Corinthians guerreando. A força, né? A força. Demonstrando força. E aí, com tudo isso somado, o torcedor do Palmeiras está extremamente empolgado. tá ficando sócio-torcedor cada vez mais a cada dia. Vou fazer em breve, Sombra. E pro meu irmão de 14 anos. Isso criou toda uma moldura. É, uma atmosfera, né? Sim. Agora, quem tá com a pemba na mão pra fazer isso tudo realmente ser um filme de final feliz? É o Oswaldo de Oliveira. Chama-se Oswaldo de Oliveira. É, mas é o que eu tenho. Eu tenho dito isso aqui. Mas é que tá. Você é igual vai o aluno. Vai ter que ser bom pra cacete. É igual cacete, aluno de uma escola. Velho. Você vinha só tirando nota 0, 0, 0, 0. Você dá uma melhorada, tira uma nota 3, fala, opa. E a tendência é você crescendo. O Muricy. Você passou de ano na recuperação. É, agora você tá. Você conquistou uma mulher no Natal. Isso, as coisas estão bem. Você ganhou lancheira nova, livro. Jogou na loteria, velho. Ganhou um dinheiro na loteria. Isso. Como que você quer que o cara comece o ano? Vai viajar no carnaval agora, tá tudo bem pra ele. Agora é o seguinte, o Muricy, ele fala uma coisa que é verdade. Dos times de São Paulo, isso eu compartilho a opinião dele, o São Paulo é o time que mais tem obrigação de entregar resultado. Por quê? Ele tá há mais tempo no comando, a base do São Paulo não mudou nada, o São Paulo não tem um jogador titular diferente do ano passado. É verdade. Do time de 11, não, São Paulo começa sem o Kaká pro Michel. Saiu só o Kaká. Tá? Né? Só o Kaká pro Michel. Eu entendo, tecnicamente não há perda. Não há decréscimo. E que todo mundo já sabia que ia São sair. Paulo, né? O São Paulo tá na frente do Corinthians, porque apesar do Tite conhecer o time, muda, o Muricy tá mais tempo, tá muito na frente do Palmeiras. Ô, Portuga, mas você fala em que sentido? Em ganhar o Paulista, por exemplo? Não, né? Não. É que o Paulista, velho, eu vou te falar, o último campeão paulista foi o Ituano. Eu acho, com todo respeito, não tô desrespeitando o Palmeiras, acredito que o Palmeiras, em 2016, se mantiver essa filosofia, vai começar a disputar pra ganhar mesmo. O time que vem jogando há mais tempo... Mais tempo junto! Ele tem que sair na frente, cara. Portuga, mas o Palmeiras... Palmeiras, pra mim, mano, me permite fazer uma analogia aí, mano. Fala aí, pode falar, pode falar. O Palmeiras, ele é uma cantareira. É. O Paulista é aquela chuva de 15 dias. Se o Palmeiras ganhar, sobe, entendeu? Tem moral pros outros campeonatos. Ô, Frank, vamos fazer uma coisa aqui. Você escuta nosso programa há quase 15 anos. Não, mas desculpa, ele não disse que o Palmeiras não tem chance. Não, porque é isso ele que eu disse que dos times que estão... É que o que tá com a represa cheia, no momento, ou melhora a represa... O nível mais alto de água. É como se fosse um quarto. Não, o quarto mais arrumado. Desculpa, eu não vejo o Corinthians também com a represa vazia. Não, mas o São Paulo tá mais acertado. Eu penso assim, Frank, você ouve o nosso programa há 15 anos. 27 tá certo? De abril de 99. Ok. É a mesma coisa de pegar uns caras no mundo, no mercado radiofônico aí, por aí. Caras bons. Você vai pra uns caras muito bons fazer a mesma coisa que a gente. No primeiro programa dos caras, no primeiro até ano, os caras não vão se acertar. Não vai sair redondo. Nos próximos anos, ao desenrolar do tempo, pode ser que seja um sucesso, como pode não dar nada. Agora no primeiro programa, não vai ser. Mas aqui no Brasil, não tem esse, infelizmente, essa cultura que eu não concordo, entendeu? Mas aí tá errado, né? É o que você falou. É o que eu tô dizendo aqui. Agora, cuidado que tem time aí que vocês estão colocando como volume morto. Que pode ter bastante aí, água. Aí você tá falando do Santos. Ah, RG. RG tá falando do Santos. Vendendo peixe dele. Eu tô alertando faz tempo. Vocês estão colocando uma represa aí, né? Com lá, morto. Tá bom. Galera, quando que vocês vão fazer aquele esquema lá de favoritos lá do Campeonato Brasileiro? Não, a cápsula do tempo. É, cápsula. Uma semana antes de começar. Antes de começar. Uma sexta-feira antes. Antes de começar. Deixa eu falar uma coisa. O beijo daí... Tô aqui. Tá aqui. Ô, veja. É que ele não gosta de falar com você. Não, gosto sim. Eu, assim, 15 anos eu lembro de algumas coisas, né? Alguém lembra do primeiro dia do Benjamin? Quem vê esse cara descontraído aí, palhação, eu lembro muito bem do Benja, cara. Quieto. Foi em 2000. E o Mano? Dia 4 de agosto. Foi dia 4 de agosto, né? De 2000. Não, mas e o Mano? Era a mesma coisa. Esse Mano de hoje, imagina aquele Mano do começo. Não, sempre foi assim. Se colocasse o palito de dente do lado do Mano, o palito pesava mais. Puta, com certeza. Imagina, velho. Sempre foi forte e bonito. O mano era doente. Agora tá com problema no chassi. Doente. E com futebol é igual, cara. É, agora o Mano tá com problema no chassi, tá torto. Time montado de última hora nunca dá certo assim tão rápido. Ô, vamos torcer pro Anderson Silva dia 31, hein, cara. O cara merece. O Anderson Silva vai espancar, velho. Volta agora? Não sei não, viu, velho. Na categoria aí, o Weidman ainda acho que é o mais embaçadão. Quando que volta? Mas tem que pegar primeiro o Sabugense, como diz. Porque o Nate Diaz é um Sabugense. Ele vai mas vou falar a real pra você, velho. Quando tiver a luta aí do Weidman com o Belfort, você acha que quem vai ganhar essa luta aí? Eu acho que se o Victor conseguir parar os takedowns do Weidman, ele consegue, porque ele é melhor na trocação. Falar pra você, mano, vou torcer muito pro Vitor Belfort, mas essa luta pra ele vai ser embaçada sem o TRT. Oh, sabe que eu não gosto do Vitor Belfort? Não, é complicado, cara. O Vitor Belfort, ele vai dar entrevista, ele é muito metido, mano. Tem que ser. Ele, filosofa, ele fala muito. O cara se acha, mano. Tem que ser um pouco faz mais faz parte do estilo, RG. Para. Ninguém é assim, só ele, pô. RG, vai. Não dá meia dúzia pela vida que é desse jeito. Pô, não tem pra ninguém. Eu sou o cara. Para, pô. Mas ele é mesmo, mano. É, que é mesmo, mano. Olha o cara, mano. Eu vi como ele... Ô, Frank. Boa sorte lá na Espanha, viu? Yo agradezco a ti. Estamos juntos. E cuidado com as ruas larguitas ali de Barcelona, hein? Dizem que tem umas comidas muito boas lá, né? Tem muitas avenidas largas, rochas e árvores. Tem comidas vivas também, Frank, boas. Um abraço, parceiro. Nóis. Beijo, é nóis. Prazer, valeu, mano. De novo aí, um bom 2015, audiência aí. Até o último dia da minha vida vai ser com vocês. Cara. Muito obrigado. Valeu, velhinho. Together, velho. Deixa uma procuração pros seus. Pra que se você passar dessa pra melhor, que alguém aí continue nos ouvindo. Mas já tem o meu irmão de 14 anos já, já foi até na torcida, já. Tá, isso aí. 97 é igual como eu posso dizer? É uma... É de pai pra filho. É uma coisa hereditária, entendeu? Então vai depender de vocês aí. Vocês com 80 anos, com bengala, com desfibrilador. A gente vai estar ouvindo vocês aí. É nóis. Boa, se Deus quiser, se Deus permitir. E ele quer, mano. E deixa eu avisar. Se só aquela nuvem ali despencar na Cantareira, estamos salvos, velho. Olha o tamanho da vitela. Vai não dar Paulista, hein, RG? Jesus amado. Falou, galera. Anubis. Abração mesmo, viu? Valeu, parceiro. Tamo junto, hein? É nóis. Valeu, cara. Anubis. Esse é o Frank Palmeirense aqui no Estádio 97, Benja. Olha, as curiosidades do programa, RG. Meu amigo Pablo Fantoni. Você conhece o Pablo, né? Sim. Antônio. Ele, Pablo. Meu amigo de colegial, estudamos juntos. Que diz o Pablo? O Pablo é um dos caras aí super bambambam em eventos, grandes produções. Ele fala, meu amigo Pablo, que só tem 4 pessoas que podem vestir a fantasia do Mickey no mundo. Os movimentos são ensaiados e todos se movimentam igual e são oficiais da Disney no mundo inteiro. Que louco. Caraca. Duvido, mano. Quando os caras vão lá pro backstage lá, que aquele Mickey tira aquele cabeção lá, o cara tá pingando. Pode brincar. E manda um chupa pro mano. Sou muito mais corintiano que ele. Então, mas aí, aí cabe uma pergunta. E aqueles 4... Aí eu te pergunto. E aqueles 4 que ficam lá na praia do Guarujá, lá andando embaixo daquele... Como é que faz? Mas aquele é vendedor de algodão doce. Não interessa, tá vestido de Mickey lá, velho. Mas não faz movimento, não é oficial. Não, movimento ele faz porque a molecadinha sai puxando a porra do rabo dele. E aquele vestido de Homer? É fake. Ei, garotão, vai aí um algodão doce. Eu gosto do Pikachu. Oh, mas dá uma dó daqueles caras, Mota, notícias do Corinthians, Mota. Ah, mano. Edu Dracena chegou atrasado, mas isso aí não é problema, o Tite já perdoou. E o Tite foi? Quebrou o despertador? Não, porque tava com problema por causa da chuva lá na Baixada. Não é possível. Fechou a Anchieta. A chuva arregaçou lá embaixo. A Grande se alagou hoje e caiu uma barreira na Anchieta. A chuva arregaçou, fechou, velho. Fechou a Anchieta. Pô, mas o Edu Dracena mas o Corinthians 5 e meia da manhã de casa e não conseguiu chegar, o Edu Dracena. Mas antigamente o Corinthians fechou mesmo, mano. Antigamente horas fechou, Mota. Que fechou, óbvio, mas 3 horas é um tempo suficiente pra você chegar mesmo com a Anchieta fechada em São Paulo. Antigamente não, mas você não sabe quanto tempo ficou fechado. Eu saí domingo, meia-noite. Já ouviu falar em imigrantes? De Maresias. Cheguei às 5 da manhã. Ô Sombra, é que você dormiu no acostamento. Tempos mudam, né? Saiu bêbado de Maresias, parou no acostamento. É um lugar legal. Uma maneira prudente. É um lugar pra dormir. Tem nem perigo, é. O que tem? Os tempos mudam. Antigamente, Corinthians contratava jogador, botava naqueles hotéis. Né, antes do cara alugar casa, você vê agora? O cara se vire. Mas ele mora de ônibus, vem de metrô. Santos é periferia de São Paulo. Carro. Quando o Corinthians contratava jogadores antigamente, tocava uma sirene lá no Parque São Jorge. Quebrou. Era legal pra caramba isso. Não toca mais. Quebrou. Mas no Parque São Jorge que apresenta. E o Dualib saiu, né? Não, isso é do Alip. É por que os caras... O Changeiro que é um grande... Corta pra mim a sirene agora. Cuidado, eu quero imagem, minha gente. Cuidado que tem muito cara que você gosta que no futuro se tocar também vai ter problema, viu? Você tá querendo dizer o quê? O mundo não acabou. Você tá querendo dizer o quê? Eu quero a imagem agora da sirene no Parque São Jorge. Por que você não... Por que o Corinthians não leva a tradição da sirene para o centro de treinamento, por exemplo? Você acha que é uma coisa pra ficar guardada no passado? Ô, Benja, se tocar sirene, vão sair correndo? Ah, tem um monte que vai sair sim. Eu vou dizer um negócio pra você. Era uma coisa muito bacana. Mas você usa... Vai ser um corre, corre, velho. Hoje em dia no Brasil, se tocar sirene. É verdade. Entende, nego, já tá com a balinha pronta aí. Ou não, né? Porque o cara sabe que não vai acontecer nada. E alguns que saíram da cadeia já podem voltar já já. Não, fala sério, no Parque São Jorge tocava sirene. Todo mundo corria pra dentro, né, cara? Onde se toca sirene? Na verdade, a última vez que tocou a sirene foi na minha apresentação. Que foi no Parque São Jorge. Foi a última? Foi a última vez que tocou. Então, o Tite admitiu aí que Christian e Edu Dracena podem ficar de fora do jogo contra o Once Caldas. Por merecimento. Mas é isso aí, se for eliminado pelo Once Caldas, já tem a deixa. Putz, é mesmo, hein? Traçamos um jogador. Mas não dá, não tá. Não tinha entrosamento. Não tô dizendo que ele vai usar de desculpa, mas já tem uma deixinha. É, e diz o seguinte também, viu? E não abre mão de Jadson, Magic Jadson. Pra alegria do BG. É lógico. Mano, segundo disse Oswaldo Pascoal, isso é só um jogo de cena pra valorizar. E acabando a gestão do Mário Gobi, diz o Pascoal que o Jadson vai jogar no Flamengo. É, mas quem conhece o perfil do Tite, gente, não precisa fazer faculdade pra entender que é claro que ele vai mandar uma dessa. Ele não vai falar que pô, quer se desfazer do Jadson, porque o Jadson não é o perfil do Tite pra fazer isso. Claro, e aliás, se você desvaloriza o jogador. Nenhum jogador ele fez isso. Numa boa, o Jadson, vendo o Jadson jogar, me dá preguiça. É o jogador que ele pega a bola, mata, olha pro lado, o primeiro lateral, o volante que tá perto, ele toca porco. A bola. Mas você sabe que... Ele não deu um passo profundidade, porra. O primeiro ano dele no São Paulo foi um bom ano. Foi caindo. Os números do Jadson no primeiro ano foram bons. Não é nenhum jogador sensacional. Ele tem que... Quando joga muito, ele fica bom. Tem que jogar demais. Obrigado. Tem que ter um cara do lado dele que seja ferrado. Quero agradecer. O Jadson é a farofa. Jamais vai ser o bife. Portugal. Ele é a farofa, velho. Só um tempinho, porque eu preciso agradecer São Pedro. Eu falei da nuvem. E a nuvem está inundando a Cantareira. Obrigado, Pedrão. Aleluia. Desculpa, mas aquela nuvem que você tá vendo é pra região sul. Você Não é. Você falou que tá vendo a nuvem. Não, aqui naquele momento, aqui estava passando. Já chegou lá, Você não viu. Chegou lá? Você não viu o tamanho da bicicleta. Ela tem turbo. Tá chovendo na Cantareira? O Zicarelli tá lá. Tá lá. Ah, é? Ô, você não viu o tamanho. Tem que fica filmando a Cantareira. Tem. Cantareira Live. Tem um site. Tem um site que fala. Eu não sei qual é, mas tem um que fala que ele vai... Toda hora ele mostra. Acho que toda vez... É que nem jogo. Toda vez que chover, a gente tem que passar aqui... O que tá acontecendo na Cantareira? Tem chuva! Em vez de ter gol... Tem chuva! É. Pô, deixa eu agradecer o amigo Cauê lá da Vila Madalena, hein? Grande Cauê. Falou do Kikos, que vai mandar sorvete pra nós, paletas. Da onde que ele é? Lá da Vila Madalena. Ah, eu conheço. Cauê, paletas me trouxe aqui essa... Isso, boa, legal. Quem trouxe a teta de nega? Vai trazer paletas, Cauê. Quem trouxe a teta de nega? Acho que foi a Elisângela, não foi? Bom, fala, paletas. Olha, ó, porco. Torre preocupa aí, né? O Kelvin chegou agora, mas ainda não fez os exames porque tá com o joelho inchado. Você tinha que falar, é da descascada. Não, calma, eu tô dando notícia, eu vou chegar lá. O técnico do Chato até falou do Bernardo. Pô, você viu? Não chore. O cara veio arrancar dinheiro. Pô, veio tomar dinheiro aqui. Para é um de chorar. Chorão. Tá ganhando 300 mil veio euros. Veio tomar dinheiro? É, falou. 300 mil euros por mês, tá reclamando. Veio só chora, tomar dinheiro é todo. Mandou jogar bola. Mandou mesmo, foi bem pra caramba. Parou um monte, vira homem, tem que virar homem. E aí, tá cheio de brasileiro aqui, todo mundo jogando. Se matando pra jogar. O Antônio Carlos é auxiliar técnico. Falou assim na lata. Mandou mesmo. Na bucha. Sensacional. Sensacional. É, tem cara de meio nhenhenhen, né? Tem. Não tô dizendo que é homem. Tem cara de A mãe leva chocolatinho na cama, né? É porque ele vive reclamando, que ele falou que não tá se adaptando à cidade, que é ruim. Sabe o que ele falou na íntegra? Ele falou o seguinte, ó. Ele falou assim, ó. Que paulada. O Douglas é jovem, o Teixeira é jovem, são todos da mesma idade. O Fred joga sempre, é perfeito. Os dois melhores da equipe são Fred e Teixeira. Não saem nunca. Querem jogar sempre. Estávamos perdendo pro Atlético Mineiro e eles pediram pra permanecer em campo. Eles são jogadores de seleção. Bernard tem que demonstrar que é homem dentro de campo. Bernard só chora. Só veio tomar dinheiro. Porra. Sofro. Mas creio que todos querem sofrer ganhando 300 mil euros por mês. Porra, essa foi a frase do técnico do Shakhtar. Ah, bem. 300 mil euros por mês. O cara ferrou o Bernard, hein? E tá certo ele, sabe por quê? Esse Bernard é um chorão. É, mas ele fala que o Alex Teixeira é jogador de seleção. Bom, precisa fazer qual seleção, né? Ele falou. O cara tá lá jogando, né, meu? Ele falou pelo estilo do cara e tal. E não deve ganhar pela atitude. Não, pela atitude. Esse Fred que joga lá, era do Inter. Ele pintou no Inter, pintou como um bom jogador também. Aliás, o Douglas Costa, que tá lá, também pintou como bom jogador. Tem bons jogadores. Douglas lá. Costa era do tomaram, Grêmio. Tomaram de 4 do Galo, eu nem vi o jogo. Galo maravilhoso. Nem sei. Gol de Lucas Prato, maravilhoso. Prato. Olha, o Mouche, jogador do Palmeiras, passa bem após a cirurgia, viu? Mouche. Né? Já furaram o osso Mouche. Lá. Muricy tá no hospital. Tá internado ainda? Tá no hospital. Ele vai ficar 3 dias. Segundo assessoria de São Paulo, 3 dias. Segundo o último boletim, não tem a previsão de alta. É, então, 3 dias tinham falado. Não tem previsão de alta. Bom, informações desencontradas. Não, não discuta coisas médicas com Sombra. Se ele diz que o cara não tem previsão, não tem previsão. Eu vi agora que não tem previsão de alta. Não tem, acabou. Ué, essa é a informação. Não tem hoje previsão. O Robinho foi apresentado no Porco, né, lá em Itu. Vamos pra caramba. É. Mas você tá falando do Porco ainda? Então tá bom, fala do Porco. Não, acabou. Porra, não é possível. Pegadinha no malandro, o bote estava dando notícia. Falou, acabou. Felizmente acabou, não tem mais notícia, não tem. Rapidinho, passando pelo boletim aqui, médico do Muricy Ramalho. Emitido pelo Hospital São Luís, ó. Hospital São Luís Murumbi informa que o técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, continua internado e apresenta boa evolução. O paciente está sob os cuidados do médico cirurgião Alexander Morrell. Nossa. Até o momento, não há previsão de alta. Mota. Não, ontem me falaram que ele ficaria 3 dias. Quem foi o médico dele que te falou? Não, foi a assessoria de São Paulo. Então, mas só que a assessoria de São Paulo ontem. É, eu tô falando. Você tem ligações com os assessores, Mota, lá do São Paulo? É, todo veículo de imprensa tem. De 24 horas atrás? É todo veículo de imprensa tem. Que mais do São Paulo tem? Então, São Paulo que hoje enfrenta o Vasco, São Paulo fica bicampeão do mundo em 93. É, sim. É, todo o São Paulo enfrenta o Vasco hoje no torneio de Manaus, né? É. E às 10 horas da noite. É. E provavelmente vai estrear o Bruno e o Carlinhos aí, com certeza, no time titular, né? Podemos ver aí as últimas contratações de São Paulo. Vai ser o professor Milton Cruz, né, Motinha? Com Kardec e Fabiano na frente. Ó, legal, tem um programinha bom pra hoje à noite, tá vendo? É. Vai. E o Menta, né, o técnico do São Paulo aí da Copinha, falou, temos que ser cautelosos com o time que tá aí, que jogou, os caras tão empolgados, que tem jogador pra subir. Pode até ter, mas tem que tomar muita cautela. Muita cautela, isso. Eles são muito muita novos. Cautela. Cautela e canja de galinha. Não faz mal a ninguém. É verdade. Agora, cautela em excesso, deixar os moleques lá também podrecendo. É, revelar com 25 mofado, anos. É. Moleque mofado. É, sobe com 25. Mas presta pra luz, a luz não tem um jogador. Ah, véio, e você vai fazer o seguro do seu carro? Então não deixe de cotar com a HDI. O preço da HDI é difícil de bater. Com a HDI você não economiza só dinheiro, não. Também economiza tempo. Bater o carro, quer ele consertado rapidinho? É só passar no HDI Bate Pronto, o centro de atendimento que libera o conserto do seu carro em poucos minutos. Ah, ó, também tem mais uma inovação da HDI, é o Bate Pronto Móvel. Nas férias, ele sai em viagem para cidades de veraneio. Até o final de janeiro, por exemplo, vai ter um no Litoral Norte, em Caraguatatuba, no Alto Posto Trevo de Caraguá, na Praça Primeiro Centenário. Então, se acontecer algum problema com você na região, é só passar por lá. Assim, você já volta com a autorização para o conserto. Pra que pagar mais? Pra que perder tempo? Com a HDI, você pode contar na hora H. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Ó, tá passando o avião aí, ó. Depois. Eita, esse é o avião do Estádio 97 que vai te levar a Barcelona. Vai assistir Barcelona e Real Madrid. Não tá ligado ainda na promoção? É a promoção Avião do Estádio 97. Regulamento completo no nosso site 97fm.com.br. Até o dia 27 de fevereiro, os aviões vão continuar passando por aqui. Tem bastante tempo, vai ter muito avião passando aqui, tá bom? Lê lá, 97fm.com.br. .br. E você vai para Barcelona para assistir esse baita jogo. Sim. Com apoio da Singapore Airlines, a sua melhor experiência em voar, e a agência catalana de turismo Catalunha, um destino incrível para os seus negócios. E ó, se eu fosse você, que você quer viajar para Barcelona, aproveita, viu? Tá com uma promoção da Singapore Airlines. Sim. Passagem direta São Paulo e Barcelona, $788. $788. São Paulo-Barcelona, não é mole não, hein? Quem costuma viajar sabe que esse preço é incrível, incrível mesmo. Aproveite! Tem um site aqui, ó, singapoareair.com, singapoareair.com. Você tem até aplicativo, muito bonito o aplicativo. Bem, muito legal, muito bacana. É isso aí. Vamos a mais ouvintes. Oferecimento de Estomazil. Alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Daqui a pouco o Mota vai falar de novo o que, que o Paulo Nobre falou pro Aidar. Mas daqui a pouquinho, tá bom? Toca aí, Asdrubal. Vamos lá. Olha o Asdrubal aí. Olha, amanhã é aniversário do bar. É mesmo, bar. É amanhã é aniversário do bar. Quantos anos? 46. Você é... Vamos comer bar. Seu bolo amanhã, hein? Olha, você é meia geração que eu e que o Benja. Manda um beijo pra Edneia. O Domênico já é de uma geração mais antiga. A Edneia tem que ser parabenizada, não você. Vamos comer, mãe. Vamos comer seu bolo amanhã, hein? Alô? Alô? Alô? Esse cara é um macho. Quem fala? Alô? Oi, quem fala? Alô? Alô, o cara não tá ouvindo a gente. Tá ouvindo. Alô? Tá sim, garanto. Alô? Ô, amigão, quem tá falando? Fala seu nome. É, não deu. É, não dá. Eu ouço nós pelo rádio. Continuo ouvindo pelo rádio. Infelizmente. É. Mais uma vez, toca as rubas. Troca. Vamos lá. Alô? Será que... Alô? O nosso telefone. Molhou lá, hein, mano? Alô? E... Não, não molhou, não. É, tá vendo? É só chover na cantareira, velho. Corta pra minha linha, por favor, meu camarada. Alô? Não, não tem. Tá trabalho pra fazer pão exclusivo aí. O bagulho deu uma arrepiada lá, ó. É, alô? Alô? Ó, tá vendo a sombra? Alô? Vai, alô? Vai, mano. Impressionante você alô? Ver agora. Alô, aqui é o Marcos Roberto. Ô, Marcos Roberto, quantos anos? Jogou no Corinthians, né? É Marcos Roberto dos Santos, 43 anos. Aí, RG, agora ele hoje nos ouve, hein? Ele é 3 anos mais novo que o Bá. Por isso que aconteceu o milagre, mano. Ele é do Santos, velho. Ah, é? É. Ô, RG, aconteceu mesmo, cara. Eu moro em Poá, aí... tá chovendo, cantando. É, cara. Mas eu, a nuvem que passou aqui, que não lá era... Lá em cima sou eu. Que era uma nuvem passageira, ela chegou na região e arregaçou, velho. Então, cara. Que Poá virou Poá, né? Tomara que esteja chovendo no alto lá na... Na cantareira tá também. O ministro falou que a culpa disso tudo é de Deus, velho. Mas os apagões, a culpa era Deus. Deus não manda água. Sobrou pra Deus. Daqui a pouco os caras metem Deus na Operação Lava Jato. Eu não duvido nada. Pior que eles é que são as ideias, né? Não, Deus é brasileiro. Ah, Deus não vai deixar faltar água no Brasil. Ah, é brincadeira. Se Deus é brasileiro, ele podia fazer um milagre pra nós. Não, nem vou apelar pra Deus numa situação dessa, porque nós estamos bem, viu? Nós estamos muito bem. No momento, o foco é o metrô. O metrô de São Paulo é um dos melhores da América do Sul e o foco é o metrô. Ah, mas não dá pra dizer que a culpa esse também é. Isso é, vem, olha. Na verdade, companheiro, as coisas nunca melhoraram não tanto é isso, no Brasil. É. Vocês hoje sorteiam qualquer um pra viajar pra Espanha. O Brasil tá numa situação econômica melhor. Não você chove, sabe disso. Problemas climáticos, tá muito além só imagina de... Imagina a sua, né? Não, ninguém vai falar, ah, é um prefeito, é um governo. É a política como um todo. O planeta tá mudando. Desmatamento, não tem árvore, quer que chuva como? Aí não vai chover mesmo. É, isso aí é uma coisa global, é uma coisa muito acima disso aí. Mas você tava... Eu tava ouvindo... Ricardo Bochá tava falando esses dias. Sim. Ele tava comentando o índice biométrico lá daqueles países do Oriente Médio, no Egito, naquela região, na Arábia Saudita. Cara, é 80 milímetros por ano, cara. É nada. São né? Paulo, o índice biométrico é quase 1.000 e pouco, 1.500 por ano. E a gente tá passando por esse absurdo em relação à água. Você sabe por quê? Porque no Oriente Médio, eles já sabem que não tem água mesmo. Então, há muitos anos, há décadas, e não sei desde quando. Eles já falaram, a gente precisa dar um jeito de ter água aqui para a população. E eles criaram como ter água para a população. Planejamento, né, gente? Agora, olha, vou te explicar o que é, Marcos. Quando você não tem nada na vida, você sabe preservar o que você tem. Exatamente. Agora, quando você tem muito, você gasta muito. Você esbanja, né? Você esbanja. É. E uma hora pode acabar... E aí você não sabe depois como mais fazer pra voltar ao padrão de quem não tem nada. Você já aquele filme, O Livro de Eni, cara? Aqui, é o filme, né? O Livro de Eni? Sim, sim. Com o Denzel Washington lá. Aham. Você viu? Tem uma parte do filme que ele fala, que a menina pergunta pra ele, que é um filme pós-apocalíptico, né? Certo. E a menina pergunta pra ele, meu, mas como que era na época, tal, antes de acontecer tudo isso, né? Aí ele falava assim, naquela época, né? É, quer dizer, hoje a gente briga por coisas que naquela época tinha vontade, né? E ele tá falando justamente em relação à água. Não sei se vocês sentiram como que era a questão da água lá, que eles trocavam água por várias coisas lá. Mas claro! Ô Marcão, mas é assim, acharam um culpado pra isso, o povo, que gasta muito, e realmente gasta sem controle nenhum. Só que tem um outro detalhe. Estamos com tubulações aí da década de 60, 70. E quem mais desperdiça é a própria empresa que não podia desperdiçar. Quer dizer, só no Brasil, velho, acontece isso. Mas isso é só uma ponta, né? É, né? Então, tem um monte de pontas a serem amarradas. Só no Brasil acontece isso, cara. Ô, Benja, você acha que os seus filhos mais adultos vão viver uma era Mad Max? Eu acho que Mad Max nós já estamos vivendo. Não. Eu só acho que não é um... Opa, só acho que não é um Mad Max igual você tá falando da cena do filme. Mas é um Mad Max, cara. Um garoto de 24 anos chega pra um cara, pede pra ele tirar o carro da porta, que o cara tá cheirando cocaína e bebendo. O cara vai dar 3 tiros no cara a troco de nada? E não é o cara. E não é o cara, o cara é policial. Você tá andando nas ruas de São Paulo, você é morto às vezes por um par de tênis? Mad Max. Que não é mais Mad Max? É verdade, hã? Você tem razão. Você tem políticos que estão saqueando o Brasil, estão usando cada vez, roubando mais. É um Mad Max. Tem toda a razão. Num cenário diferente. Você anda em São Paulo à noite, tô falando de São Paulo, hein? Você vê as pessoas dormindo na rua, uma miséria. O nego tá matando por qualquer coisa, não é Mad Max? Eu acho que é Mad Max. Opa. É verdade. Porque não é o Mad Max do filme, que ainda não chegou nesse ponto. E você pode estender isso para a piedade do nosso governo com relação à punição que acontece lá fora e as nossas crianças aqui na Cracolândia se matando aí. O certo tá errado e o errado tá certo. Mas aquele cenário de Mad Max... que a gente ainda não tem aqui, mas vou te falar, hein, tem muito país aí no planeta que tem aquele cenário de Mad Max, né? E não é agora. Não, pô, gente... vê lá a Síria, vê lá como tá o negócio. O Haiti, o Afeganistão. Na África. Não, mas aí desculpa. Muitos lugares da África. Aí desculpa, nós temos estados aqui, sim, que tá igualzinho, hein? Não precisa ir lá pra fora, não. Vou dizer igual pra você, sobre eu concordo com o RG, cara. O dia que eu fui lá no Castelão a primeira vez, assim, chegando lá no estádio lá... Mad Max. Rapaz, cara, ali lembra, tem estádio que lembra, hein? E eu vou te falar, não é só, favela, não é só Mad Max, não. É, em 71, Stanley Kubrick, que é um gênio, fez o Laranja Mecânica. Cara, lembra aquela vez lá que os Playboy botaram fogo num mendigo? Sim. Aquilo era Laranja Mecânica. Lá em Brasília. É, aquilo é Laranja Mecânica. Oh. Chutando um mendigo na rua. Vai no centro. Estuprando, por não matando. Vai no centro. Vai no centro de São Paulo, uma hora da manhã. A ficção. Você vê se não é o mesmo cenário. Qualquer dia, meu. Parece que tá passando por um monte de zumbi na Cracolândia. Não, esses dias eu fui em um colégio lá perto. Cara, é um absurdo. Você entra uma hora da manhã, depois da meia-noite você entra naquela região da São João, Ipiranga, Rio. Cara, é a sensação. E é mais triste também, porque São Paulo tá fazendo aniversário. Parece zumbi, parece que você tá andando um monte no meio de um monte de zumbi, um negócio louco. Aniversário de São Paulo aí, dia 25, tá abandonada a cidade. Nego mata, completamente. Nego mata por um celular, nego mata por um par de tênis, nego mata por nada. As ruas sujas. E não é Mad Max? Pô. É, tá realmente complicado. As ruas sujas, lixo na rua. Mas tem os Lulu Santos da vida, aqueles caras que vê a vida, né, melhor no futuro, que acredita em alguma coisa aí. Eu não acredito. O futuro não existe mais. Eu sei que vocês não acreditam, sei lá. Pô, tá dando deprê, vamos dar de assunto. Vocês não querem muito nessa ideia, assim. Mas a Bíblia fala que isso aí são as dores, são só as primeiras dores do parto, cara. Ainda não é o fim, cara. Tá certo. É verdade. Ô Marcos, e teu time tá com dor de parto? Como que tá? O de cálculo? É, o Palmeiras tá contratando todo mundo. Tá olha só, hein? Só dá verdão, velho. Na verdade, Lindy, então... vocês criticaram tanto o governo, eu tô notando que o Palmeiras é algo pior que o governo. Eu acho que a dor do parto foi no fim do ano passado, agora tá nascendo. Agora já tá nascendo. Então agora... Passou a cabecinha, né? Então, que vai criar a criança. Agora tem que ver se a criança vai ser bonita ou não. Né? É, tá certo. Avisaram aí que o Avante Palestra aí passou 80 mil. Que tem a cara do Oswaldo, a criança. Parece ser Londrina. 80 mil sócios aí, tá vendo? Mas isso aí é o bom momento do Palmeiras estar levando a isso. Eu, né? Eu repito aqui o que eu falei um dia, eu acredito muito nesse negócio de astral, de energia. Isso eu acredito. Também. Quando você tá num ambiente legal, um ambiente dando tudo bacana, certo. Pessoas legais, sabe? Quando você tem aquela sinergia, aquela coisa legal, a tendência para que as coisas dêem certo é muito grande. Ah, veja, você não vai acreditar nisso porque foi Jesus que falou. Como você não... Então vai acreditar, então esquece. Como que você pode acreditar nisso e você fica zombando de mim e do calção quando a gente fala dos ETs? Não, ET é uma coisa. ET é uma energia, coisa. Ambiente, uma coisa, uma energia positiva, um ambiente saudável, um ambiente legal, é diferente. Isso é tudo abstrato de também. De jeito nenhum. Isso é abstrato de também. De jeito nenhum. Não tem nenhum lugar na sua vida que quando você tinha que acordar pra isso e falar assim, meu Deus do céu, eu tenho que ir pra esse lugar. Já 1 + 1 é 2. É isso. É, ele tá mostrando que ele é frio e calculista. Não, mas eu acredito sim, eu não acredito em ET e em umas outras bobagens que tem por aí. Não ET bobagem. Nossa, você é rudimentar, meu. Mas é um ambiente legal, uma energia positiva, lógico que eu acredito. Isso eu acredito. Mas eu vou dizer uma coisa, eu acho que a principal principal gerador dessa energia que você tá falando é o novo estádio do Palmeiras. Eu acho que é um peso enorme. Acho que esses 80 mil que são sócios hoje estão, na maioria, assim, a base da emoção aí que está proporcionando isso chama-se Estádio Novo do Palmeiras. Aí vem o complemento, contrata um monte de jogador, etc. Meu diretor, perspectiva. Acho que a base de tudo isso é o estádio. Começou com o estádio, pra mim começou com o estádio, aí o Palmeiras não caiu, foi um alívio. Aí o Paulo Nobre trouxe o Alexandre Matos, que é um nome super badalado hoje, conseguiu trazer. Aí aquela contratação do Dudu, se vai dar certo ou não vai, é outra história. Mas naquele isso dia... Isso foi tudo incrementando o negócio. Naquele dia foi um negócio... Tudo isso ajudou a recuperar a autoestima do torcedor do Palmeiras. Tá, com certeza. Ô, Bota, o que o Paulo Nobre falou lá do Aidar? Mandou ele cuidar dos escândalos dele. Mandou falou, ele. Falou direitinho o Paulo Nobre. É, falou pra cuidar dos escândalos, falou pra que lá no Palmeiras... Quem cuida direto do patrocínio é ele. Não tem intermediário. Dando uma cutucada sobre a história da namorada do Aidar, né? Sim. Os escândalos do Aidar. O Aidar ontem teria comentado que o Palmeiras teria fechado com o patrocinador por ter oferecido muito, ter pedido muito menos que o São Paulo teria pedido. E o Aidar hoje vem em entrevista lá em Itu e falou isso. Falou, o Aidar não, o Nobre. O Nobre falou isso. Talvez por não ter intermediário, né? Você pode tirar aí, só aí 20%. Exatamente, né? E mereceu a cutucada. Mereceu aí a resposta. Vocês colocam a mão no fogo por quem aí? Eu não coloco por ninguém. Cara. Eu não boto por ninguém, porque eu acho que muitas vezes muitos políticos, essa parte política do clube é chata. E são todos fanfarrões e todos eles fazem besteira. Entendeu? Mas nessa situação o Aidar... O Aidar foi bem. O Nobre foi bem. O Aidar tem que cuidar do São Paulo, se preocupar em conseguir as coisas pro São Paulo e não ficar lá reclamando, fazendo um mimimi, porque o patrocinador foi lá patrocinar o Palmeiras. Ah, meu, que lá foi pagando mais, blá, blá, blá. Pô, bobagem. Ah, e se falou ainda que foi pagando mais, né? Não, ele falou que foi pagando menos. Bom, não interessa, mas tu foi pagando pro Palmeiras. Não tem que ficar de mimimi, tem que arrumar pro São Paulo, né? Pro São Paulo. Ficar chorando aí. Você vê quando o cara vai mal, que foi menos da metade. Você vê quando o cara vai mal, que a própria torcida fica contra o próprio presidente. O Aidar tem um discurso que, em tese, ele fica falando, gestão profissional, metas, corte, etc. Tudo isso é bonito, mas quando ele abre a boca também, ou denota aí dor de cotovelo. Quando abre a boca também, só tragédia. É dor de cotovelo isso aí, cara. Vai contratar CEO no caramba e fala que quem trouxer coisa aqui tem 20% que é praxe de mercado. O que tem de profissional em ficar falando, fazendo mimimi? Absolutamente nada. Nada. Tá, fica quieto e faz os. Vai lá, ó. Mostra. Cada um no seu quadrado, como dizem. Adoado, cada um no seu quadrado. Não é, não, então, Marcos? Sobra, é verdade. Só queria comentar algo que vocês estavam falando aí sobre o técnico, né? Por exemplo, o Palmeiras ele teve uma experiência bastante negativa com o Muricy, né, cara? Entendeu? O Muricy era tido como um técnico que ia praticamente revolucionar o Palmeiras. Só vamos trazer. E eles lá se esforçaram e trouxeram o Muricy, trouxeram outros técnicos e tal. Tiraram o Palmeiras do Jorginho, que estava bem. Na época estava bem, né? E trouxeram todos esses técnicos, né? E o Palmeiras praticamente afundou. Engraçado que a partir da entrada do Muricy, o Palmeiras começou a afundar. Não sei se vocês recordam. O Muricy entrou, o Palmeiras começou a afundar, cara. E é onde está até, né? Foi até o ano passado, né? Esse vídeo daí. Então, o que eu acredito, cara? Eu acredito que pode... Com o Oswaldo Oliveira, eu acho que ele pode, sim, fazer um bom trabalho na frente do Palmeiras. Claro. Eu não vou, assim, pela mídia, o que a mídia diz, em relação que Oswaldo não deveria estar na frente do Palmeiras, não é o cara certo. Eu não acho assim, não, cara. Eu acho que ele pode fazer um bom trabalho, sim, como qualquer outro técnico poderia fazer um bom trabalho. Não, tudo bem, sabe? Mas é que, assim, você fala assim, a mídia fala que o cara não é um bom técnico, mas é o seguinte... Não é que não é um bom técnico, né, Sobra? Não é um cara certo, né, pra dirigir o Palmeiras nesse momento. Se for analisar mesmo a carreira do Oswaldo, olha, ele foi um vencedor no primeiro momento dele, aí no tudo bem, né? A gente vai entrar naquela discussão, pegou time montado ou não, Mas ele foi vencedor naquele momento. Depois eu não lembro de nada de muito vitorioso do Oswaldo. Alguém lembra? Fez sucesso no Japão. Ah, mas não, tudo bem. No mas, Brasil, não. É, Não, porque senão vai ter aquele que vai entrar. É. Ganhou o título, ganhou no Japão. No Brasil, não. Então, assim, aqueles que ficam reticentes em relação ao Oswaldo, eu não deixo de, é que endossar, porque pra ficar reticente. É que a mesma glória que ele vai levar de ter tido títulos no Corinthians é a mesma que ele vai levar de ter perdido três em uma semana. No Campeonato Paulista passado, o Santos era tido talvez como o melhor time do Paulista, jogando bem. É, tudo bem, se bem que o Paulista também não considero como um grande parâmetro, mas tudo bem. Era aquele que estava jogando melhor, era o Santos. Isso aí. Rapaz, foi lá na final contra o Ituano e o Santos foi patético. E o que virou depois disso? Aliás, dois jogos ridículos do Santos. Muito ridículo. E aí você fala, pô, tudo bem, quem joga são jogadores, sim. Mas quem tá lá no banco pra tentar fazer o negócio acontecer... Pra reverter a história, né? Agora não pode só jogar o Palmeiras na conta do Muricy, hein? Não pode esquecer que pelo Palmeiras, em sequência... Tiveram os três melhores técnicos do Brasil. Não, mas é o que eu falei. Quer dizer, o Filipão ainda ficou com a glória aí da Copa do Brasil. Né? Mas foi rebaixado com o Filipão. Mas saiu antes de ficar com a glória. Mas sabia. Espertão. Só gostaria de dizer uma coisa a vocês. Fui campeão com o Betinho. Ah, mas foi espertão. Saiu antes, um mês antes. Faltavam 12 rodadas. É, espertão você. Agora já eu cheguei. Os caras me colocam a culpa no primeiro rebaixamento. Eu cheguei na primeira rodada. Primeira rodada, eu sou profissional. É você que mandou trazer os caras. Mas, professor, você viu que o Domênico já te perdoou. Já perdoou, já gosta de mim pra cacete. E o Domênico, você lembra que ele ficava louco com o Luxemburgo, que era culpado do rebaixamento? Ele fala assim, o gordo que gosta dele. E ele tá reticente com o Luxemburgo. E no ano passado, quando foi aqui... E aí? E a chegada de um Luxemburgo não seria uma boa? Os olhinhos dele brilharam. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Veio hoje? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Também não. Tá louco? Faz quase um mês que também que tá fora. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Fala, professor. Desde o Palmeiras foi eliminado. O Palmeiras foi eliminado umas oitavas de final. Por exemplo, Palmeiras e 15 Piracicaba. Jogo único aqui, o 15 vem 1-0, fora Oswaldo. Vocês têm jogo? Pra voltar aqui. Ah, mas não sei, hein? Parece que você tá bem lá no Flamengo. Não, mas não recebo, porra. Não recebo. Aliás, quem não tá recebendo é o pessoal no Cruzeiro, que o Mano disse que tem uma gestão financeira excelente. Ô Marcos! O Everton Ribeiro hoje abriu mão do que o Cruzeiro deve pra ele pra ir embora pro Emirados Árabes. Três milhas, né? Falou, abro mão. Ô Marcão! Tudo de bom pra você, bom fim de semana. Mão de 3 dias, chega né? Lá, o cara vai, meu, o cara vai dar um lambo de ouro pra ele. Só pra mandar um abraço aí pro pessoal da Canon aí, a empresa que eu trabalho, toda a galera, os técnicos que trabalham lá, todo mundo, manda um abraço pra galera, pra todo mundo lá, beleza? Beleza, cara. Valeu. E é um prazer falar com vocês aí, escutar vocês aí diariamente e tal. Né? E o quiz já foi? O quiz já, cara? Já foi. Teve um palmeirense mais esperto que você. Pô, amigo, não tem essa autorização, cara, infelizmente. Eu sei que você quer, mas o outro ouvinte já quiz. E Marisa Monte cantava bem que esse quiz. Aí, Sombra, você tá aprendendo com o RG, aí, Sombra? Pô, eu sou um aluno dele, bicho. Discípulo. Um abraço pra vocês, bom final de semana. E vamos também. Ver se chove mais, né? Se Deus quiser, choverá. Hoje não pode chover, tem show do Foo Fighters. Você vai no show? Para. Sacanagem com os caras. Você vai? Não, veja, a melhor coisa é ir show com chuva, cara. Não. Ah, mas o Beija não vai pegar chuva nunca, para. O Beija vai pegar a chuva. O Beija é aquele boizinho que fica lá na cadeira, VIP. Nunca vi esse backstage, é lógico. Então tem que pular, feito maluco, cara. Vem cá, quantos anos você tem? 43. Olha, eu não sei se você já teve o prazer de me encontrar em algum show. E se você vai no backstage. Se você quiser, olha, no Monster. Ele falou, eu vou dar uma dica pra você. Ele falou assim: não sei se vou ainda. No Monster você vai ver onde eu vou estar sentado na cadeirinha. Ele falou assim: não sei se vou ainda. Quer dizer que ele nem comprou o ingresso, não tá nem aí, porque ele chega lá, abre a porta e tal. Eu já fui no show do. A vida é feita de contato. Você quer que eu faça o quê? Tá certo. Beijo. Que mala que você meteu agora. King Malmsteen, foi show do Stratovarius, não sei se você conhece. Lógico. Stratovarius, uma banda de heavy melódico, né? É melódico demais. exatamente. Melódico, né? O Benja quis dizer que é um lixo. Melódico demais. Você quis dar a entender que é um lixo? Não, não é lixo. Mas não, não é lixo, não. Tem umas bandas, tem umas bandas que a galera do metal curte muito, que eu não gosto. Sim. O Stratovarius é uma, o Dream Theater que a galera adora. Você acha que é uma coisa muito melódica? Olha, eu tô vendo. Não, não é. Dream Theater não é melódico, é progressivo, né? É muito chato, cara. Sabotagem, não sei se você já viu Sabotagem ao vivo, puta showzaço também. Eu ainda curto uma coisa mais, um Motorhead, um Judas. Isso quer dizer que é um heavy meio gay? É mais um clássico, né, mano? É isso, Beijo? É meio gay esse heavy? Uma questão de ser gay, mas é o gay heavy metal. Como que é meio gay, mano? É Rainbow, heavy metal. Aqueles vocais que ficam... Eu não curto muito, não. Aquelas músicas de 40 anos. Você não gosta daquele. É cara, pô, mas é da hora. Cara, mas você não curte, bem, então, aquele vocalista que não tem testículo? Não faz muito minha praia nessas bandas, não. Marcão! Você é castrato, um que você chama. Gente. Valeu, cara. Um abraço. Boa noite. Pô, sem testículo. Valeu, tem testículo, tchau. É castrato, mano. Continua chovendo castrato. Na cantareira. Castrato. Tá chovendo na cantareira. Tá vendo? Mas o Foo Fighters é rock and roll, cara. Ah, para. É rock coxinha, né? Rock coxinha, Foo Fighters? Botou 80 mil pessoas em um Wembley. Mas é rock coxinha, não é rock and roll. O Jimmy Page, John Paul Jones, o Led Zeppelin subindo no palco. Nossa. Ah, vou rock and roll com moto. Mas o Sombra, não vem do site. A banda mais pesada que o moto veio até hoje é o Ahá. Tô vendo... Fala, mano. Tô vendo o site aqui, Sombra, o cantareira.com.br. Tá chovendo lá, mas o pessoal já tá com balde lá, tá tirando a água da represa. Porra, não! Não vai dar tempo, velho. DG, porra! Não vai dar tempo. Estádio 97 tem oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro, a BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Vamos falar da BV, Benjamin? Explica melhor isso aí. É, porque tem conta pra caramba pra pagar, galera. Ixi, aí, eu vou te falar, o mês de janeiro eu vou te falar, meu Deus do céu. Hoje é dia 23 de janeiro, parece que o mês não termina. É duro, viu? Olha, você está apertado com as contas aí, você está precisando de dinheiro? A BV Financeira tem vários produtos de crédito para você começar o ano mais tranquilo e poder colocar os seus planos em prática. Olha, a BV, ela tem crédito pessoal, crédito consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, entre outros. Então, amigão, entre em contato com a BV e veja qual produto pode te ajudar nesse começo de ano aí. Telefone da BV é o 3003-7888. 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br e encontre a loja BV mais próxima de você. Mas lembre-se, hein? Mas... informe-se sobre o set antes de fazer o seu empréstimo com a BV. Você sempre pode mais, BV. Bons negócios pra você, Chuck. Tá certo. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Ah, é verdade. Quem ganha a camiseta do estádio? Sim, se pode. Marcos Roberto dos Santos. Marcos Roberto dos Santos ganha a camiseta do Estádio 97 com parceria da fitcamisetas.com.br. Todos também ganharam os bonés Vista Aérea. Os bonés do Estádio 97. Telefone Vista Aérea 3037. Boné. Estádio 97 volta na segunda-feira no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.